quebrando parede há 2 anos. Não discuta, quebra a parede e conserta a parede. Mas, mestre... Já não pedi faixa vermelha? Eu tô usando. Olha o meu kimono. Não! Não esse faixa vermelha. Tô falando faixa vermelha da Manco Super CPVC. Flowguard, né? Não erre na obra. Peça o da faixa vermelha com 50 anos de garantia. Ah, melhor. Agora, tira casaco, põe casaco. A Manco! Energia 97 apresenta... Quê? Você não sabe? Gu, acho que criaram um verdadeiro cargo pra você no mundo, tipo o seu chamado, assim. Caramba, cara, que da hora, qual que é? Ministro da Solidão. Sim, no Reino Unido criaram a posição do Ministro da Solidão, porque 9 milhões de britânicos afirmaram que se sentem, entre aspas, sempre sozinhos numa pesquisa, e a ideia é ter essa pessoa para resolver esse problema. Mano, mas... Por quê? Já tem dono esse cargo? Cara, a primeira-ministra Theresa May se pronunciou sobre o assunto afirmando que, entre aspas, para muita gente, solidão é uma realidade da vida moderna. E ela escolheu a Tracy Crouch, que era ministra dos esportes, para o cargo. Sua função será medir o nível de isolamento social dos britânicos com as estatísticas oficiais. Mano, eu ia amar esse trabalho, mas será que eu posso ser o cara desse cargo mesmo estando dentro das estatísticas? Seria uma verdadeira imersão no trabalho, eu diria. Cara, minha primeira ação oficial ia ser muito, tipo assim, o patrocínio e arrecadação de fundos com incentivo ao crescimento do Tinder, o incentivo aos super likes infinitos e a criação de uns locais voltados a primeiro date. Nossa, jovem, você nasceu pra isso, hein? Pro cargo ou pra solidão? Descubra sozinho. Ha, entendeu? É, e é com essa que a gente vai fechar. E você quer saber, mas... Ah, quer saber? Tu faz o encerramento sozinho também, cara, seu maldito. Calma, Gu, volta. Ah, cara, aquele era o Gustavo Fávaro, eu sou o Zé Constantino. Nós somos Você Não Sabe. Fiquem ligados aqui pra mais curiosidades bizarramente solitárias na Energia 97 e tchau, tchau, tchau. Energia 97 apresentou... Ah, já sei. O quê? Você não sabe? Energia 97. Hora do rush, e você presa aqui no seu carro. 5:30 da tarde com o trânsito do carro. Então liga logo o rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia com estágio 97. Me liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? E é gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora está de 97, já tá no ar. Ah, no ar, estádio 97, aqui na Energia, o oferecimento clássico do dia, McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Quinta-feira é dia de cheddar McMelt. E amanhã, quarteirão, por apenas R$8. Também oferecimento de Amanco. Amanco, seja o craque da obra, use Amanco, usou Amanco, tá fácil. Amanco, Amanco. Boa tarde, povo. Ah, seja bem-vindo. Olá. Ai, o campeão! Mais o ou campeão. Menos, boa tarde. Ai, nossa. Boa tarde. Não sei por que boa tarde. Pô, 14 meses, 3 títulos. Tá mal, nossa, né, Ale? Deitada, tô mal, hein? Tô mal. Que deitada do Vieira. Tô mal. Aliás, eu falei pra você, né, que o Luan te mandou um beijo. Tá lá. Valeu, o Luan é monstro, velho. Entrevista lá e aliás, tem uma curiosidade. Falando isso, eu assisti, viu? Muito bom. É, mas eu passei um aperto ontem. O que aconteceu, Ale? Tudo bem com vocês? Não, pessoal. Já é. Tudo, ah, bem, isso, tudo. Melhor agora, na sua presença, né, Ale Oliveira? Muito obrigado, chefinho. Você é maravilhoso, você é o melhor chefe que eu já tive disparado, né? Na verdade, eu só tive 3, né? É, 3 chefes. É, um do passado aí, que já ficou bem distante. Deixa eu falar, né? Tomar no... E o Agudo da TV e o chefinho Sombra maravilhoso, né? Sim. Ô, Dudu, eu te fiz alguma coisa, não? Por quê? Tá me olhando feio, mas desde que eu cheguei... Não, ele é feio, ele é feio assim mesmo. É assim, é, ele é assim mesmo. Ele é assim mesmo, ele é assim mesmo. Ontem, o que aconteceu? Eu tenho que ver os jogos, né? Eu queria ver mais a novela agora... Certo. A Anã virou, né? Professora, você viu, né? Já pediu material pro irmão, que é equipamento, se equipar pra poder dar aula. Vai ganhar meio salário mínimo, parece. E... Né? Ah, o único problema é que esqueceram o banquinho, né? Não, não tem banquinho, não tem condição. Mas aí o que acontece? Vi a novela e tava vendo os jogos da rodada, pra quê? pra não falar tanta besteira como o Cláudio Mota, ok? Nossa, que deitada logo cedo. Verdade, verdade. Mas aí, como eu sou da categoria subóbito, chegou um certo momento da partida. Você deu uma quebrada no pescoço. E deu um bercinho, aquele bercinho gostoso, sabe? E aí deu o bercinho, aí acordei assustado pra saber os resultados que tá acontecendo. Deu meia-noite e 20, mais ou menos, acordei e ainda tava passando o jogo do Grêmio. Pô, isso não foi um bercinho, isso foi uma bela cama, hein? É, foi. Aí eu falei, vou ter que ver o jogo do Grêmio, por quê? Porque a gente gravou lá no YouTube, o Ale Oliveira Responde, o Luan. Na semana passada. Sim. Aí o assessor falou assim, ó, você só coloca isso aí no ar na quinta-feira se o Grêmio for campeão. Porque senão o Grêmio, último lugar no Campeonato Gaúcho, perde o campeonato. Já viu. E o cara Copa em casa. E o cara ainda fazendo gracinha. No bar, dando risada. Cara... Aí beleza. Só que quem disse que a gente tinha gravado um outro, editado um outro programa? Só tinha esse programa. Você torcendo que nem louco pro Grêmio. Pô, a hora que eu acorde... Você torceu mais que eu, então, ali. Muito mais. E ele não foi bater o quinto pênalti. Pênalti. Esse cara erra, velho. Cara, quase tive um piripaque. Aí o Grêmio ganhou. Tava dando cambalhota na cama. A encrenca já me deu duas cutuvas, mas no fim deu tudo embaçado, certo. Graças não a decepciona ali. Muito legal. E você fica assistindo o jogo na cama e a encrenca não reclama? Não, porque, na verdade, a esposa ela quer alguma coisa que vai entreter o marido, que não ela. Ah, entendi. Então, qualquer coisa que você... Né? Ah, vale. Entendi. Videogame, vai jogar baralho, ou aquele WhatsApp gostoso, sabe, mano? Sim, é, sim. Quando, aquela virilha marota. Aquele grupo safado, né? O proibidão, né? Você pode fazer qualquer coisa. Capaz de você trouxer uma mulher pro teu ladinho ali da cama. Ela fala, filha, vai um pouco mais pra lá. Ela fala. Tira a bundinha pra lá um pouquinho. Se você não incomodar ela, tá bom. Muito bem, vamos às manchetes do Estádio 97, seu Bento. Boa tarde pra todo mundo. Boa tarde. Boa tarde. Como é que vai tudo? Tudo certinho, seu Bento? Tudo certinho, graças a Deus, tudo beleza. Que isso. Vamos começar aqui as manchetes. Hoje é o programa que adquire um tom diferente. A gente... Você sabe que às vezes é preciso mudar. O tom. O tom, assim. É. Então toda aquela irreverência, etc e tal, de 19 anos, a gente muda. Agora somos um programa sério. É mesmo? Sem tirações de sarro. Né? Ah, mudou. Então não dá mais hoje, a gente agora noticia e comenta. A gente não tira mais barato de ninguém. Ah, então precisa tirar um time do campeonato. Então, mas vamos começar com o Corinthians. Ei. Ah, olha, tá do Rio. Tá lá, Beto, tudo nosso. Opa, irmão. Gato de Ipanema in the house. Ô, mano. Tamo aí, RG. Boa tarde, galera. Tudo bem? Boa tarde, mano. Ô, mano, você escutou essa do chefinho, mano? A respeito do quê, RG? Estádio virou um programa sério. É um programa sério, sem muitas gozações. Aliás, sem gozação nenhuma. Aí eu falei, porra, então tem que tirar um time do campeonato, né, mano? Ah, é verdade, RG. Mandou bem, porque tem um time aí que é a piada pronta, velho. Ô, mano. É verdade. Vamos lá, tá rolando uma. Tá rolando uma troquinha aí, faltam alguns detalhes só pra finalizar o negócio. É, tá vindo o Sid Clay! Do Atlético Paranaense. E tá indo o Camacho e ainda tem mais. Fêmea aí, Camacho, é isso? Mais um jogador de cada lado aí, vão fazer uma troca por empréstimo. A informação que eu tive aí, Bento, é que o Fernando Diniz quer o Carlinhos, velho, aquele centroavante lá. Isso. E quem é o outro que o Corinthians quer? Então, Bento, a informação que eu tinha aí era os dois do Corinthians aí, tanto o Camacho quanto o Carlinhos, pelo Sid Clay. Ah, entendi. Mas tá bom, independente de vir outro a mais aí do Atlético Paranaense aí, só o Sid Clay eu acho que é um nome interessante, é um nome que me agrada. Ele inclusive já tá lá no CT fazendo exames médicos. Já? Já veio? Exames. Quando ficou sabendo, já pegou o busão e já pronto, hein? Ah, ele tava aqui já. Partiu Itaquera? Ele já estava em Itaquera quando ele ficou sabendo. Que o Fernando Diniz trabalhou com o Camacho durante 3 anos, na época do Aldax. Ele gosta do... Gosta do Camacho, né? Um cara machão, Camacho. Pá. Então, tem uns que gostam da Cafêmia, né? Outros gostam do Camacho. Mas é espetacular. Mas é isso aí, mano. Hoje é logo de cara. Nem começou aqui o programa. Não era pra não ter macho. Brincadeira? É. Ah, esqueci. Gostou da troca? Ô, Bento, inclusive aí, ó, o Carlinhos aí também parece que não é, não. Ele já tá indo pro Oeste lá. Ele é aquele lateral esquerdo lá, o Guilherme Romão. Vamos se informar, esse moleque aí, esse moleque, inclusive, não, ele tá sendo negociado agora com o próprio Oeste. Mas, enfim, pra onde ele vá, tá legal. Porque é um moleque que, sinceramente, aí muitos corintianos aí depositam as fichas aí. Do que eu vi na Copa São Paulo, achei bem razoável, pra não dizer ruim. Outra... um jogador aí que tecnicamente não me agrada não. muito, não. Ruim. Carlinhos aí. Mais três informações. O Guilherme Romão, Bento, eu não sei aí, tudo bem, chegando aí o Sid Clay, ele vem aí pra ser titular, Sid. Aí numa dessa aí o Capixaba Clay. Vem pra ser, hoje Sid torna-se Clay. Banco do Sid Clay. Mas não sei não se o Guilherme Romão, se ele ficasse no Corinthians, ele não podia brigar aí, pelo menos pela reserva aí junto com o Juninho Capixaba, porque... Na boa, cara. Juninho Capixaba aí, olha. Pagaram uma bala nele. Mas né? o Nutelão Carioca. Como é que você tá, nego? Tá bom ou não? Tudo bom, e você? A Nutella também que eu vou te contar, viu, meu? Eu, né? Nutella Carioca, né? É, Nutelinha Carioca. Esse cidadão aí, o Mr. Camarote. Ó, o negócio do cara aí, ó. O Motinha, não põe um pé na rua no Rio de Janeiro. Do aeroporto medo. Pro camarote, do camarote pro aeroporto. Mas se não põe um pé na rua no Rio de Janeiro, o cara é sábio. Pô, o cara é inteligente. Não, vai, mano, cara não dá. Paga, o cara não é Nutella, ele é inteligente. Alagou aí, mano, na tua casa ontem? Que choveu aí. Forte ontem, pancas, novamente, viu? Pô, que piada foi que o Crivella mandou aqui do tal Balsa Família. Caramba, já mandou esse cara é um idiota. Eu só li a manchete lá. Crivella faz piada com Balsa Família. Prefeito do. Eu Rio, falei assim, velho. Nossa. O cara é um palhaço. É um perfeito cretino, porque né? Porque aqui em São Paulo a gente costuma eleger coisa ruim. Mas o Rio de Janeiro, ele tem o dom de eleger as piores porcarias do planeta. Parece aquele negócio da telecena com mais ponto ou menos ponto. No Rio só entra com menos ponto. É verdade. São Paulo é bravo o negócio, mas olha, Rio, meu. Bom, religião à parte, velho, acho que cada um tem o direito de optar pela que quiser, eu acho que cada um tem que acreditar no que bem entendeu, se não quiser acreditar também não precisa, enfim, mas é um cara, Sombra, não quero usar um termo muito pesado pra me prejudicar também, mas é um ser repugnante, cara. Ele, por causa de religião, Sombra, ele vai falar, não, já era uma coincidência. Na boa, Sombra, o principal evento do Rio de Janeiro, Rio, né? No ano, é o carnaval, velho. Uhum. O cara, ao invés de estar aqui a postos, véio, o maluco vai viajar pra Alemanha, sabe? Não quer saber de nada. Tudo bem, ele não quer curtir o carnaval, não curta, mas ele, como prefeito do Rio, com o cargo que ele tem, ele é obrigado a estar aqui, cara. Então, qualquer tipo de declaração imbecil que saia da boca desse sujeito, não me causa nenhum tipo de estranheza, porque vindo de quem vem, enfim. Mas comunidade que botou ele lá, né, mano? A comunidade sabia disso. Ah, sim, mas ó, eu vou te falar um negócio. Não é um programa político, mas é que como entrou Rio e etc. Claro. Eu vou te falar um negócio. Não adianta reclamar de governante. O povo é cúmplice. Claro. Porque ninguém chega no poder se não for eleito por maioria. Maioria. Pelo voto. Então, ficar reclamando aí não basta reclamar. Você agora fez a bobagem, aguenta. Mas o que eu ia dizer pro Nutelão é que o Carille falou que o Romão ainda não estava pronto que ele sentiu um pouco essa transição pro profissional, então que ia ser difícil para ele mesmo, né? Tadinho. Agora, eu acho que isso é uma baita de uma frescura. Nossa, também, viu, é. Ali? Isso é uma baita de uma frescura. Ai, não tá pronto. Já faz filho, não faz? Vai pra balada e já tem salário de gente grande, não fazer tem? Filho é muito mais fácil que jogar futebol. Sombra, depende. Muito mimimi, mano. Muito mimimi. O outro lateral... Dependendo... Ah. Fala ali. Não, pode ir. Não, fala aí. Termina. Não, é que o outro lateral esquerdo, inclusive, fazia vídeos adultos. Adultos. Né, caso... o Arana? Ah, e laranjadas, né, Ale? Laranjadas. XXX. É, um basquetinho, ele adora. Basquete. O Arana, muito bem, né? Fala com, quem não mano, gosta? Aqui, ó, tem mais uma informação. Vai, informação. O Ralf pode estrear, se quiser. Tá no BID. Aonde? No BID. Tá. Mas ainda não, né? No BID. Não, mas tá lá, se quiser. Vai estrear na medida certa. Parece ele, a Preta Gil, né? A Jojo Todinho. E o chefe Benedetto. É verdade. É isso aí, então, mano. Então, é isso aí, Bento. Coringão é apresentando o Sid Clay. O Juninho Capixaba aí, infelizmente, já tem condições pra domingo aí. Parece que o Carille não vai precisar improvisar o Michael na esquerda. Infelizmente, o Juninho Capixaba já tá apto. E possivelmente ele deve ganhar a chance de jogar novamente como titular. Não, e detalhe, não, né? Agora eu fui pesado. Não devia falar isso, né? Agora fui mal. Ô, mano, imagina o cara agora. Se o cara tá ouvindo agora, depreder o cara. Ô, mano, e é um infelizmente de 6 milhões de reais, é isso? Pois é. Foi a quantia que o Corinthians acabou aí investindo na contratação dele. Calma, mano, tem gente que gasta mais. Mas até, ô Sombra, é que às vezes aí o jogador ele nem tem culpa também, porque o cara não pediu pra estar lá. O principal culpado, RG, é quem foi ver o Juninho Capixaba e entendeu que ele era o novo lateral esquerdo que o Corinthians precisava. Calma, mano, tem time que gasta 10, mano. Calma. Ele até começou bem aí na Florida Cup, mostrando aí qualidade. Nos primeiros jogos aí do Campeonato Paulista, ele até começou também aí razoavelmente melhor do que o restante do elenco. Mas agora, cara, das últimas partidas que ele fez, aquele lado esquerdo da defesa do Corinthians ali, principalmente na parte defensiva, está de brincadeira, é um terror. Principalmente quando tava jogando ele e o Pedro Henrique ali, o Pedro Henrique pelo lado esquerdo da zaga ali, pai do céu, cara, era uma avenida. Mas enfim, tomara agora aí, tô brincando aí com relação à lesão aí, eu não torço contra ninguém, mas que sábado ele possa aí fazer uma partida diferente das últimas que ele tenha feito. Boa. Mas vamos lá, vai Corinthians, sabadão é nós contra o porco, mano. E você pode voltar a mandar suas mensagens via WhatsApp aqui pro Estádio 97, mensagens de áudio, tá bom? Mande sua mensagem de áudio para nós no 94-353-0150. De volta ao WhatsApp do Estádio 97. Aê. São os corneteiros do Estádio 97. Boa. Manda aí, 94-353-0150. Mensagens de áudio, não são mensagens escritas. Saudade. Grave a sua mensagem aqui para o Estádio 97. Também, para falar em mensagens, você também pode aí, sim, mandar mensagens escritas através do nosso site, 97fm.com.br. Clicou lá, vai abrir na página lá, ao vivo. Você aperta no ao vivo, o botão do ao vivo, vai abrir uma janela para você mandar mensagem, cai direto dentro do nosso estúdio, tá bom? Boa. Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento das baterias zero quilômetro. Onde você encontra a bateria certa para o seu carro? Ah... Quando que é o clássico? Sábado. Sábado, 5 da tarde. Palmeiras, vamos chamar nós. Mas é clássico nós. Que é clássico é domingo, não é sábado. Ah, mas essa federação aí deixa pra lá. É brincadeira, que história velho. É essa de clássico ao sábado? Não sei, cara. É o segundo, né, já? É porque sábado. Semana que vem tem Libertadores, né? É por causa da Libertadores, né? Pra ajudar os clubes. Ah, tá. Desculpa, tá, perdão. Não entendi. Tá, não, mas eles pediram? É que você não tá, então você não sabe o que é. Isso aqui deitada gratuita. Não, não, eu não estou, sei o que é e ganhei mais do que vocês. Não sabe não, não sabe não. Isso você tá errado. O dia que você ganhar 3, você fala sobre isso. Não sei se a gente vai voltar a ganhar alguma coisa na vida. Mas até hoje... Mas a gente já tem. Mas já tem. Pode ser que no futuro vocês tenham 10, 12 e a gente 3. Pode fechar hoje, mas tem lá. Três, vocês nunca vão chegar. Vamos aí, o São Paulo tem uma e o Corinthians tem outra, vai. Porque vocês não estão contando, vocês estão levando a sério. Ah, para! Você acha, deixa de achar se vale ou não. Vamos lá, vai. A gente foi lá e ganhou. O dia que vocês ganharem três, a gente conversa. Você tem o mesmo poder de convencimento que o homem do sítio. Vai te catar. Fala de nós. Nove de nós. Vamos falar de nós aqui, ó. Nós. Nós quatro. Quatro? Cada dia você aumenta um, velho. Aqui é o quarto. Nós quatro. Ah, o Vira tá, também vem. Aqui eu só vejo dois. Vem. Como assim nós quatro? Tem visão ali. Dois e 25. Só vejo dois aí. Eu vejo a alma de cada um. Dois. Aqui. Não, vejo dois e 28. Foto, né? 2,25. 2,25, é verdade. Falando nisso, que história é essa foto quando você era pequenino, Ale Oliveira? Pequenino? Não, eu nunca neguei que eu joguei na base do Palmeiras futebol e futsal também. Ah, que foto linda. Como futsal. Dentinho. É o dentinho dele. Olha lá, Domênico, olha lá. Não, o Ale jogou no time certo, hein? Não, futsal, no adulto, eu joguei no Santos e no São Paulo também. Não tive o prazer de jogar no Coringão. Cadê a sua fotinho de jogando no São Paulo? Essa foto não tem áudio, mas dá pra ver aí que o Ale, a bola dele tinha guiso. Nossa. É, legal, jogava nada. Deitado em você, hein? Legal, jogava nada. E a medalhinha? Eu ouvindo ontem no carro, a dupla Dodô... E mano, jogando a Paralimpíada, tá louco. E Paralimpíada? Nós jogava bola, ô trouxa. É, agora, uma Ale, coisa que ninguém viu nessa foto, viu, Mota? Não, tem nada de humoroso, não. Tem nada de humoroso. Uma coisa que ninguém viu nessa foto, do Domênico, jogar, para. O Ale usava mullet nessa época. Tava na moda os mullets. O Domênico era careca, ó, ele parecia o Alcindo. Lembra do Alcindo? Vou dizer uma coisa. Que orelha grande, hein, velho? Mesmo não jogando mais bola há muito tempo, faço até uma aposta se você quiser, senhor. Para. Ô, louco, não, calma. Consigo fazer mais embaixadas que o senhor. Só se for lá no resort. Ai. Mas se for lá no resort, eu vou ser até a morte. Dá agora. Tempo de treinar, hein, Dodô? É que treinar. Não precisa treinar, não. Não precisa treinar, não, precisa nascer brincadeira. De novo. Você tá parecendo o Gargamel do Quando Smurf. Eu jogava, você não saia na foto. Fala de nós aí, senhor. Parmeiro, é o seguinte, acabou tá o treinamento agora, acabou o treinamento da tarde. Acabou o treinamento. Certo. Ó, acho que o Borja vai pro jogo. Acho que vai. É o Felipe Belo. Também. Vai também. Belo? É, o Felipe Belo também Mial, vai jogar. Mial? É time completo, Mel. Vai time Mel. Completo, entendeu? Esquadrão completo, Domênico. Tá pra bom. Sábado. Sim. É, sem muita novidade do Parmeira. Tá em negociação ainda lá da, né, da Puma tá adiantando. Eu acho que vai, viu, seu Bento? É, isso aí. O Ale sabe de tudo. É. O Ale pode falar melhor, hein? Você sabe que a proposta da Puma era irrecusável. É irrecusável. Dá muitas vantagens ao Palmeiras. Só que a Adidas sempre ficou mais para trás nessa conversa toda. Mas tem muita gente lá do conselho, daquela turma lá do COF, que é negócio da Topper, tem envolvimento com a Topper, inclusive nas escolinhas e tal. Mas não assinou, mas assinará com a Puma nas próximas horas aí a equipe do Palmeiras. Então, o Palmeiras vai ter esse material esportivo. Para quem é palmeirense, eu acho que acaba sendo uma boa notícia, né? Por quê, Ale? Ah, porque aqui do grupo também, porque pode ter facilidades, de repente. Ah! Já tô negociando com o Dodô um precinho, camarada. Sabe que eu sempre ganhei muita coisa, viu? É. Ganhou naba, ganhou muita naba. Eu também ganhei. Eu mostro minha coleção. Quanto é o quilo da naba? Eu também ganhei. Depende da naba. Depende da naba, Mota. Você já comprou muitos quilos de naba? Ele tem. Olha, ultimamente não tô comprando nada, viu? Mas, olha, vou falar que eu acompanho o mercado, viu? É mesmo? O mercado da naba tá quente. Tá quente o mercado da naba? Tá subindo, né? Naba toda, é quarta, a naba domingo, tá valorizada quarta, no mercado. Quarta, domingo. Todo fim de semana. Todo fim de semana tem naba. Tem pra todo mundo, viu? É. E aí, Dodô? Não, pra todo mundo não. Ah, menos pra vocês, é. Todo mundo, Cato. E aí, aqui nós não perdemos ainda, filho. Lá no... É o único. Aqui é nós. É nós, Dodô. Tem conversa aqui não. Calma, mais Palmeiras. Alguma coisa sobre o Palmeiras, seu Bento? Não? Tudo tranquilo. Então deixa eu dar um recado da Obra Max. Aí, galera, tá difícil comprar os materiais pra obra? Você cansou de pagar caro? A entrega atrasou de novo? Então você tá comprando no lugar errado. Você precisa conhecer a Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia. É isso mesmo. Lojistas, engenheiros, arquitetos, marceneiros, eletricistas, pedreiros, encanadores, serralheiros, construtoras, instaladores e até mesmo para você que precisa reformar ou manter sua casa. É lá, é na Obra Max que você vai encontrar. Essa é para você que está... E tem um recado aqui. Você que está construindo... Atenção, você que é construtor, você está construindo. Ou então você é lojista, se liga nesse recado aqui, ó. Cimento CP2 F32 Supremo, o saco de 50 quilos, só R$16,55. Bom, hein? Ó, presta atenção. E comprando acima de 70 unidades, você paga somente R$15,56 cada saco de 50 quilos de cimento. Aí sim. Que é o cimento CP2 F32 Supremo, tá bom? Olha que precinho, cara. E mais, cimento Votoran com o melhor preço do mercado. Você vai encontrar na Obra Max. Corre para a Obra Max. Na Obra Max você encontra mais de 18 mil produtos em grandes volumes, todos à pronta entrega. Na Obra Max você economiza tempo e dinheiro. A Obra Max fica na Avenida do Estado, 6.313, na Moca. O site é obramax.com.br. Acesse o site, tá demais, cara. Você que precisa e trabalha com materiais de construção, cara, o recado é Obra Max, Bento. Ah, Santos. Como é que é a música? O Santos quando joga. Ah, que música é essa? Inventou a música nova. Ô, Bento, você podia recriar hinos. Recriar hinos? Vamos recriar. Recriar os hinos. Vamos recriar. Seu Bento está aguardando. Remix. Hinos versões Bento. Seu Bento vai vir. Seu Bento está aguardando só os novos estúdios. Santos. Eu vou caprichar no do Santos, porque eu acho o Santos. Chega lá, seu Bento. O hino é bem legal, tá vendo? Sim. Tem um orgulho. Hino? É, tem uma levada constante, entendeu? Aí, Jean. Quantos BPMs, por exemplo? Qual é o BPM aí do hino do Santos? Ah, deve ser uns 80. Nossa, lento assim? É, você acha legal uma levada constante? 80. É isso aí. É uns 80, Dodô. 80, ah, 90. Qual que é o mais rápido do BPM? É? Qual que é o mais rápido? Ah, é do Parmeira. Tá voando. É. Tá voando. Tá voando do Parmeira. Não, mas o Santos tem que ser lento mesmo. A torcida só de tiozinho. Ah, aí deu uma deitada. Mas é. Né, RG? Nós é brother, mano. Tiozinho feliz, né, Marquinhos? É. Olha, RG, eu prometi não tirar sarro do seu time. Mas... Boa, RG. Se você quiser começar, vamos lá. Não, RG. Prato feito, RG. Lateral esquerdo, Dodô, enfim, chegou. Até o fim de 2018. É, foi apresentado. é, primeiramente a entrevista foi só na TV Santos. Sim. Eles têm bastante acesso à TV do Peixe lá. Ele fez a primeira coletiva lá, depois falou com a imprensa. Com a imprensa. Né? Então tá aí o Dodô confirmado. Agora é só entrar em forma, aparecer no tal do Bid. Bid. E jogar. Olha, o Dodô sendo um pouquinho melhor que o Caju e o Romarinho. Não, já... o Romário que o Benedetti tá, falou que era... Tá bom demais. É. O Dodô tá bom? Tá bem? Eu tô bem, eu tô bem. Tá legal? Tô bem. Não o nosso Dodô. Esse Dodô pra ficar em forma só na próxima encarnação. Nossa. E o que chegou? Isso? Você falou de nossa? Não, tô falando que você tá que ótimo. Dodô? Você ficar bem? Bem. Tá ótimo. Mas bem o quê? Que é bem? Bem. Bem longe do ideal. Mas o Dodô tá bem. Tá bem. Acho que vai jogar rapidamente. E mais uma informação. O William ganhou um... Um quase jamais aí. E vai, vai ficar o trampo do Gustavo. Vai dividir as funções. Isso. Vai virar diretor executivo. É. Vai ser ele agora. E fechou o grupo do Santos na Liberta? Fechou. Fechou, né? É. Nacional do Uruguai. Nacional do Uruguai. Jogo, time chato esse. Tradição, hein? Tradição. Time chato. 16 títulos na mesma chave. Sim, três campeões, né? De Libertadores. Tem o Estudiantes de La Plata, que tem 4, Santos 3. São 10 títulos. E o Nacional também é 3, né, Leo? São 10. Nacional 3, Santos 3. São 10 títulos. Estudiantes, se eu não me engano, é 4. 10 títulos e os 3 campeões. Eu acho que vai ser. Acho que analisando... O Garcilasso, esse aí vai ser o bônus, né, RG? Todo mundo tem que bater. Na opinião de vocês, eu acho que a Libertadores é mais difícil. É, nas últimas é, cara. Não é não? É. Eu acho. Difícil, mas estranho, né? Depois do jogo de ontem. Do... Então, você vê. Quase o Vascão foi, caraca, velho. Quase. Que loucura. Se não é o San Martín lá. O mas o Santos precisa tomar cuidado aí, porque esse Real Garcilasso é o time da Globo, hein, cara? Não tinha aquele ator lá, o Bruno Garcilasso? Hoje tá demais. Palhacinho. Hoje começou cedo. O Dorivinha tá demais. É isso aí, seu Bento. Ah, isso aí, agora... Então vamos pra festa? Vamos. Abre a champanhe. Abre a porta do salão aí, velho. Abre a porta. Vamos dar risada agora. Que festa. Ô, RG, você falou que não era pra zoar, mano. Vamos. Tá muito saidinho, viu? Não, parei no meio. Mas você sabe que a gente, nesse mundo de renovações, de inovações, agora o placar do estádio vem essa é a última coisa que acontece no programa. Boa, Sombra, concordo plenamente. É, ele vem, acontece só no fim do programa. Às oito, pra dar aquela segurada. Vocês não acham isso? Vocês acham isso uma ideia genial? É, time que tá ganhando não se mexe. É, segura a audiência. STJD chegou aqui agora, tem que ser no começo e no fim. Ah, é? O STJD. Tá bom. O fim do teu pai. O placar do Estádio 97 informa. Ó, esse time aqui, viu, produção? Já é o favorito pro ganhar o placar esse ano de novo, hein? É o Caos! Meu Dorival, Deus. Excelente trabalho. Acho que eles vão pro Bi. Lá em Itu! Ituano 2, São Paulo 1. Gente, que esse povo de Itu lá é exagerado, estão falando hoje por aí que ganharam de um time grande. Calma, hein? Tô sentindo aqui uma DR entre Dorival e Marcão. Rapaz do céu. Olha que porcaria, hein, velho? Olha. Que gente. Oh, na moral, fica muito lixo, bem, Marcão. Fala da Naba! Vou falar mais diretamente você, porque o Dorival não caiu. Não. Ainda não. Mas eu acho que tem que deixar. Já caiu. Não, velho. Vou fazer um apelo. Oficialmente, deixa o cara trabalhar. Mas se fecha aí que sim, é o São Paulo. Emocionalmente. Calma, tá muito nervoso. Agora vamos falando sério mesmo. Já moralmente ele já foi. Né? Moralmente. Aí, agora tem o jogo contra a Ferroviária. Caminha a passos largos, né, o seu bem. A coisa mais estranha é o seguinte, falaram que o Dorival e a diretoria têm uma reunião hoje. Teve. Né? E teve. Teve. E aí o seguinte, que vão avaliar o trabalho dele contra a Ferroviária. Gente, Ferroviária! Ferrou. Os caras vão avaliar o trabalho do Dorival contra o Ferroviária. Mas, ô Mota, isso aí leia-se. Ridículo. Mas, ô Mota. Já caiu, aí... irmão. Não, mas isso aí leia-se. Não, deixa ele lá. Se perder da Ferroviária... Fecha aí. Isso aí leia-se assim, ó. Se perder da Ferroviária, é ferro no Dorival, velho. Mas já caiu, Marcão, que é o seguinte. Eu acho que já caiu. É não, tudo bem, mas se ganha da Ferroviária, eu não vou mandar embora. Esperando. É isso que eu tô falando. Eu sei, tô esperando o Jardine voltar do Sub-20 aí da Libertadores. Ou estão lá atrás de um técnico. O Dorival perdeu tudo. Ele perdeu o respeito dos jogadores. Ontem um time do São Paulo era um time sem comprometimento nenhum. Jogou mal. Olha, não, tudo mas será errado. Que tá nesse ponto, Motinha? Ah, perdeu. É o seguinte, eu vou falar a minha opinião, o que eu tô vendo. Agora, uma coisa, Marcão, que tem que ficar claro aqui é o seguinte, que tudo aquilo que quando trouxeram o Dorival, falaram que ia acontecer, ó, o Dorival é um cara que precisa trabalhar com a base. Gente, que base? Mas, ô, Motinha, no último jogo do São Paulo no Morumbi, entrou o Brenner, entrou o Kaique, ele tem aproveitado. Mas não dá pra você colocar a base como protagonista, cara. 10 segundos, colocar 10 minutos. Porque é o seguinte, ô, Ale Oliveira, eu acredito, cara, essa derrota do São Paulo ontem, cara, a todos os antes que torceram contra, porque onde ninguém jogou, todo mundo ficou torcendo contra o São Paulo, entendeu? É a cambada de antes, é que tava torcendo contra. Ô, pelo amor de Deus. Como você é trouxa. Ô, coloca o momento fofarrão aí, ô, pelo amor de Deus. Ao invés de falar sério aí e falar o que o torcedor tá esperando ouvir, o Bocó fica falando isso. Calma, idiota. Deixa eu te falar, isso aí. Acabou, ainda teve protesto, né? Calma, foi de madrugada. Tô só esperando aí, Motinha, o cidadão falar a respeito do Rodrigo Caio. Que quando foi pra meter o pau no Anderson Martins aí, ele esperou um jogo e já desceu a lenha. Agora o Rodrigo Caio, que tá mais perdido que azeitona na boca de banguela, não tá falando nada. E não, aí, mas, então, falar o que do Rodrigo Caio? Vamos lá. Então vamos começar. Primeiro pelo Dorival Júnior, cara. Eu, sinceramente, cara, se você me perguntasse hoje, pô, Dorival Júnior merece cair? Eu vou falar, bom, merecer ele merece, porque assim, o São Paulo... Não só questão de resultado, mas a questão de rendimento. Nossa, traidora! Não. Nossa. Vou explicar. Não só questão dos resultados, mas também o rendimento do São Paulo em campo, cara. O São Paulo tá com futebol pífio, horroroso. Não tem padrão. Porém, se você trazer um treinador agora, cara, ele vai pegar essa herança do trabalho do Dorival Júnior. Então, pequena contradição. Não vai ser justo com o treinador novo que chegar agora. Eu manteria o Dorival Júnior pra ele continuar no Campeonato Paulista, ver o que ele arruma aí, Copa do Brasil, enfim. Exato. Depois, se for o caso, trocar o Dorival Júnior. Mas assim, ontem a gente não pode acreditar a derrota somente a Dorival Júnior. O Cueva teve uma bola no primeiro tempo, na qual ele errou no final do primeiro tempo, que ele poderia ter empatado o jogo. Isso pra não falar no primeiro gol do Ituano, que ele tocou, deu um passe explicente no meio de campo lá, ele perdeu a bola. Aquela hora que você faz o passe e já joga o gesso, né? De tão dividida que a bola vai. Né? Então, e ninguém fala isso. No final do jogo, o senhor Cueva também teve um pênalti pra bater e empatar o jogo de novo. Também errou. Então, todo mundo acredita aí, só, Dorival Júnior. Concordo, o São Paulo não tá jogando bem. O padrão de jogo hoje do São Paulo é horrível. Você não falou que ele jogou bem. Mas jogou, mas isso você tem que analisar jogo a jogo, Ale. Ô, Marcão, você pode ficar dependendo que um jogador vai errar ou não. É o time todo, você tem que montar um time pra ganhar. Mas a bola caiu no pé de quem, ô Mota? Ah, mas toda vez é um jogador, a culpa é de um jogador só. No lance do primeiro gol do Ituano, o Cueva... Tem jogo que você fala assim, ó, o fulano errou. Fulano não fez o gol, pô. No lance do primeiro gol do Ituano, o Cueva ele errou o passe, mas o Bruno Alves ficou plantado, cara. Então você tá dando razão pro Dorival que falou que jogador, o técnico não faz gol. O Bruno Alves também tá legal, ajudou. Tava todo mundo horrível. Mas deixa, vai pro banco. Os caras já soltaram. Então, minha zaga, mas assim, o Rodrigo Caio também ontem foi mal, não vamos ser injusto com o Bruno Alves, ele vinha de boas de bons jogos, vamos dizer assim. Mas tem zagueiro melhor no São Paulo. Pra mim é o Arboleda e mais um, mas enfim e com relação aí a não só o Cueva, né, também falando nesse segundo gol do Ituano foi nas costas dele. Não dá, velho, pra você deixar o Cueva marcar um zagueiro, cara de 1,90m. Você viu o tamanho? Então, mas aí é que tá, cara. Por isso que eu falo, Ale Oliveira, é muito difícil. Desculpa. Não, mas aí é em campo, Motinha. Mas quem tem que ver isso é o técnico. Fala, Motinha, vocês estão loucos, vocês estão deixando um anão marcar o gigante. Não, mas, Mota, quem tem que ver isso aí, quem tem que ter discernimento nessa hora é o jogador, cara. O mais alto do São Paulo pega o mais alto do Ituano. É. Funciona, não é, Ale? É, cada um pega o seu. Mas o técnico tem que dar uma chamada, né? E você fecha ali, principalmente aquela área na altura da primeira trave, você faz ali uma marcação. Determina dois homens pra ficar ali, a bola na primeira trave é muito difícil, e no mais, cada um vai com o seu até individual, o fim. Olha, mas você é o técnico, você tá vendo o cara fazer uma cagada dessa, você dá uma chamada no time e fala, meu, não, tá. Você está louco. Mas assim, não dá pra você ouvir na hora, Mota, é uma jogada muito rápida, cara. Antes do Sombra falar, porque daí pra mim vira lei, né, quando o Sombra fala, daí só assino, vira lei, vou lá reconhecer no cartório e tal. Que isso aí, Domingo? Que isso aí? O trabalho do Dorival não é bom. Não é. Mas deixa ele trabalhar, né? Para, Domingo. Não, porque tem que ter continuidade. A verdade é que esse time, a montagem desse elenco é uma armadilha para qualquer treinador, não é só pro Dorival. Porque hoje em dia, do jeito que o futebol é físico, você não pode jogar com gente que não. Muita gente que não corre. Exato. Agora, tem uma coisa do seu Dorival, ele vai cair. Inclusive, na entrevista do próprio Cueva, quando o repórter pergunta a respeito do Diego Souza, ele não protege o treinador. Realmente fala que o Diego Souza está fazendo o que ele pode porque ele tá fora de posição e tal. Não protege o treinador. Não proteger o treinador, alguma coisa tá errada. A coisa tá errada, né? Agora, o Dorival, que já sabe que tá na marca do pênalti. E que tá... Quem vai bater o Zico, quem vai defender o Mano, quando era goleiro. Não! É o Mano? É. Olha que o Mano é bom goleiro, hein, Zico? Ele tem que chegar agora... Conhecer o Mano no gol, hein? O Dorival tem que chegar agora e botar o nariz na mesa. Falar assim, ó, o meu time que eu quero que jogue é um time de velocidade, de molecada, de gente que consegue fazer essa transição com mais velocidade. E botar os cobrão e bancar no banco de reservas. Mas como é que você falei tira? Ontem, mas ele vai cair, o Marcão. Então, agora mas ele é que eu falei ele ontem, Marcão. Ele tá bancando estrela. Ele fez com a diretoria aqui. Personalidade. Ele fez com a diretoria. Ó, vocês contrataram os caras que eu não gosto, que eu não queria nesse perfil. Coloquei pra jogar. Não deu certo. Eu vou com o meu time. Se eu cair, lógico, eu vou cair com a minha convicção. Mas, por exemplo, se o São Paulo ganhar da Ferroviária no final de semana e ganhar do CRB no meio de semana, no meio da semana que vem, você não acha que o Dorival, de repente, tem uma sobrevida aí? Não, mas eu acho que tem mais pode a ver ter, Marcão. Com o nível de... Pra mim, eu tô, não tô falando que eu só sou 25% torcedor, então não, 25, deixa o cara lá. 25% é paixão, o resto é razão. Pra mim tem menos a ver com o resultado e mais a ver com o desempenho. É. Quando o São Paulo perde pro Santos, eu fico animado. Quando o São Paulo faz o que ele fez ontem, eu fico sem esperança. Lógico. Agora, a não ser que o Dorival venha com um fato novo. Fala assim, olha, o meu time que eu pensei, joga assim, com velocidade, sabe, com muita movimentação, os caras correndo sem bola. Eu vou bancar, vou colocar o Diego no banco, sim. Vou botar os caras que eu acho que tem que botar. É, exatamente. Mas olha, de repente não tem aquele lance também de a vitória esconde os erros, cara? Porque assim, se o São Paulo continuasse ganhando como vinha ganhando, jogou mal contra o Bragantino em casa, jogou mal contra o Botafogo de Ribeirão Preto em casa, só que vinha ganhando. Então você meio que, entre aspas, tipo, não vai poder criticar porque tá ganhando. Pra mim, eu tô falando pra mim, eu tô falando o que vai acontecer. Pra mim, eu levo em consideração o desempenho. Nesse momento, o São Paulo não apresentou, ontem pelo menos, não apresentou nem o desempenho e nem o resultado. É. No jogo contra o Santos, eu gostei de algumas coisas que eu vi. Só que fica claro, principalmente pra jogar domingo e quarta-feira, e com esses jogadores, não dá, ele tá morto, coitado. Ale, mas se você é o técnico, você tá sabendo que você tem deficiência em várias pontas. Você tem deficiência de cansaço, o cara tá cansado. Pô, você vai mudar o time. É. Você vai preparar, fazer o planejamento pra mudar. Não tem qualidade no time que reserva, talvez? Não tem. Mas você tem que fazer isso. É. Só que você tá ignorando uma coisa. Tudo que está subentendido... Quando você gasta 10 milhões para trazer o Diego Souza, tudo que está jogar. Subentendido quando você traz o Nenê do Vasco... Vai ter que jogar. E quando você tem um Cueva que foi resgatado aí, que pediu perdão, etc e tal, e que é o melhor jogador de São Paulo... Sim, protagonista. Então, você tem que ver o seguinte, cara. Você na função de técnico e recebendo isso... Ó, gastamos 10 milhões nesse aí, viu? Ah, o Nenê? Nenê é fera. E traz um bolo? Por isso que eu acho que o que o Alê falou é perfeito. O Dorival tem culpa em alguns momentos, tem, porque o São Paulo não apresenta futebol convincente, concordo, mas esse elenco é uma armadilha. Esse elenco é uma armadilha. Eu não quero dizer, é até difícil dizer, porque você fala, é só a favor a saída ou a permanência do Dorival? Sinceramente, analisando o que o São Paulo vem apresentando de futebol, ok, o Dorival não vem fazendo um bom trabalho. Mas eu não posso, de maneira nenhuma, ignorar tudo que envolve e que não é do raio do treinador. Que... O contexto, né, Sombra? Todo o contexto que envolve o São Paulo Futebol Clube. Claro. O São Paulo, todo ano é a mesma história. E às vezes a gente vê aqui, eu vejo pelos torcedores que se manifestam, né? E eu acho que não tem torcedor errado. Sabe? Porque o torcedor, ele tá na emoção dele, ele não quer ver o time dele perder. É a paixão, o torcedor, ele é apaixonado. Então, na hora da paixão... Não tem torcedor pedindo Luxemburgo aí? Nossa, ok, mas assim, né? Também, dentro da emoção do torcedor, é válido. É válido pedir, você entendeu? Ele enxerga... O grande problema não é o que o torcedor pede, não é como o torcedor se manifesta. O grande problema é lá dentro do São Paulo Futebol Clube. O quanto o São Paulo é suscetível ou não a boas e más ideias. É. Então você tem aí o Dorival. Ah, vai mandar embora o Dorival. Ah, legal, manda embora o Dorival. O próximo técnico que vier, ele está dentro da mesma armadilha. E essa armadilha tem a armadilha de momento. Só que todo ano o São Paulo tem uma armadilha. No ano passado, por exemplo, o Rogério Ceni fez um bom trabalho? Não. Mas também para ele foi aprontada uma armadilha. Ele que imaginava que poderia contar com determinado tipo de jogador, ele foi perdendo os atletas no meio do... Você entendeu? Uhum. Ah, você tá defendendo o Rogério? Não, não é que eu tô defendendo o Rogério. Tá analisando. Mas eu não posso ficar cego a uma situação. Então, todo ano, o São Paulo tem armadilhas. Sim. E a campanha todo do ano. Dorival e do Rogério hoje são iguaizinhas, Marcão. Ó, iguaizinhas. Aí eu vejo os torcedores se manifestam. Ah, aquilo é um resort, os jogadores não têm interesse. Todo ano a mesma coisa. Torcedor falando que aquilo é um resort, o jogador não tem vontade. Todo ano a mesma história. Ah, porque precisa trocar o preparador físico e os jogadores não têm condicionamento físico. Porque precisa trocar o técnico, que o técnico não é bom. Todo ano é a mesma história. Você troca o técnico e nada se resolve. Isso tudo é a causa, né? E não vai resolver nem com o próximo técnico. Eu acho que, por exemplo, se viesse... Vamos supor... Vem um técnico X, não vou entrar no mérito se o cara é bom ou não é. Ah, vem um técnico X, ele arruma o time. O São Paulo, por mais que seja esse São Paulo com esse elenco, por melhor que seja arrumado, não dá nem Libertadores da América. Esse São Paulo, por melhor que seja arrumado, na minha opinião, não ganha nada. Não ganha nada. Porque a gente sabe que no Brasil nós temos times melhores, com elencos mais equilibrados, com gente mais capacitada. Infelizmente, o São Paulo hoje virou algo que o torcedor é impotente, que ele não pode fazer nada. Pode e vou te falar uma coisa, hoje o São Paulo é um pouco do que foi o Palmeiras, o São Paulo é um pouco do que foi o Corinthians. Igualzinho, velho. Só existe um jeito das coisas mudarem. É um grande choque de gestão no São Paulo Futebol Clube. É uma mudança total. É a mudança total. Mudanças políticas no São Paulo agora só podem acontecer em 2020. E nem por isso com mudança significa que... Que vai mudar. Que vai mudar. Né? Como é a nossa política. Não é porque você troca presidente que às vezes a coisa muda. Às vezes a coisa piora, às vezes a coisa fica na mesma. É tudo e... misturado também, né? Exato. Posição, o cara Repito. Vai lá, diretor, vira, vai. Repito, hoje você herda muita coisa de anos, cara. De anos que a gente tem heranças aqui. A dívida financeira é a herança do Juvenal. A gente até outro dia pagando Wesley, é a herança de Aidar. O Michael Suel, que a gente paga pra ser campeão no Grêmio da Recopa. Ah... Que a gente paga obrigado, 300 conto pra ele jogar no adversário, jogar no rival. Obrigado, Marcão. Herança do Pinotti. Herança do Pinotti. Entende o que eu tô dizendo? Então o São Paulo é um bolo de dívidas, de heranças, e que... Aí você pega, o Raí entrou com o Ricardo Rocha, legal. Tá, mas ele, o Raí não entra com o Ricardo Rocha tendo o caixa bom pra contratar e seguir uma ideologia. E tendo o técnico que possivelmente eles acham que é o ideal. E tendo o presidente que é um cara visionário e moderno. Não! Você pode... Eu ontem escrevi até uma crítica, por exemplo. Se eu for analisar hoje o trabalho de momento do Raí e do Ricardo Rocha, que hoje simbolizam o que é a diretoria, o Lugano não pode entrar nisso, porque o Lugano é um diretor de relações institucionais. É outra coisa. É outra coisa? Eu não posso definir para vocês que o Raí é um mau dirigente. Mas eu posso te dizer hoje que ele não faz um bom trabalho. Porque se o elenco que proporcionado é uma armadilha... A culpa é deles. Como eu acho, o Alê também acha. Não que a gente seja dono da razão, mas a gente tem opinião. Claro. Quem é que trouxe esse elenco? A culpa é deles também, né? Ricardo Rocha e... Em tese, são os caras que têm a carta branca. É muito cedo pra se cobrar o Raí? Eu concordo que é muito cedo pra se cobrar o Raí. Eu concordo que é cedo pra se cobrar o Raí. Eu concordo que também... É incêndio, né? Todo, propagando incêndio. Todo o contexto onde está envolvido o Dorival também não é legal para se cobrar um técnico. Seja o Dorival, fosse o Rogério Ceni, seja Luxemburgo, fosse o Tele Santana vivo. Ou seja, o São Paulo é um apanhado de erros interminável que, a meu ver, isso só com um grande choque de gestão pode acontecer. E isso não vem de fora para dentro. Isso só pode vir de dentro para fora. Aí um ouvinte hoje falou assim, pô, então tá bom, Sombra, vamos sentar e chorar? O que eu respondi pro ouvinte é o seguinte, rapaz, nós já estamos sentados e chorando há 10 anos. Não é que a gente vai sentar e chorar. Nós já estamos sentados e chorando, reclamando, todo ano do São Paulo Futebol Clube, há 10 anos. Vai fazer 10 anos agora. De 2009 a 2018. técnico, estamos completando o décimo ano de choradeiras. É. Tudo bem que quando era 2009, você ainda estava... Não, o ano passado ganhamos. Campeonato Brasileiro, beleza. Só que isso é uma bola de neve. É uma bola de neve. E, infelizmente, para os nossos torcedores, só serve o quê? O protesto, a nossa palavra, o microfone, porque nós não somos jornalistas. Eu sou torcedor. Você é claro, torcedor, bem, torcedor? Claro, claro. O Ale, ele é um pouco torcedor e é um pouco analista também, apesar de não ter uma formação jornalística. Com a graça de Deus. Mas eu acho que para você emitir opiniões agora interessantes e inteligentes, você não precisa ter um diploma, na minha opinião. Claro. Né? Bom, então é isso. Infelizmente, a gente não tem que vamos sentar nada e chorar? Já estamos há 9 ou 10 anos sentados e chorando porque a gente não pode fazer nada. Não pode fazer. Você acha que o Palmeiras ele mudou alguma coisa porque o torcedor xingou? Não. Não. Bateu porque em determinado momento aconteceu para uma luz divina passou lá. E proporcionou que várias coisas importantes acontecessem em prol do Palmeiras. Deus gosta do Verdão. Mas se gostasse, você não tinha ficado tanto tempo sem Verdão. Ai, ai, tinha caído duas vezes. Né? Com 20 anos sofrendo. Então, da Série B aí. Mas 20 nosso, agora 20 nosso. Exato. Então, eu concordo com todo mundo que cada um tem a sua razão. Você que não gosta do Dorival, você que não gosta do trabalho do Raí, você que não gosta de tudo que você está falando, todo mundo tem um pouco de razão. Mas, convenhamos, gente, tá muito difícil fazer o São Paulo Futebol Clube. Como técnico, como diretor, você entendeu? Porque a parte política do São Paulo é um verdadeiro câncer pro São Paulo. Você fala assim, ah, o que você falou agora, não, mas de repente ganha as duas. Isso aí é medida paliativa de nego que tá em estado terminal. Ah, sim, mas pro Dorival sobrevive tanto, né? Você entendeu? E o São Paulo, infelizmente, hoje, cara, é um time extremamente doente, cara. É uma entidade doente. É uma entidade doente. Você pode pôr ali o médico que for. Ele pode prolongar um pouquinho a vida aqui, a colar. Você entendeu? Aí, Dodô. Sim. Aí, RG. Opa, fala aí, fala aí. Perdemos nosso rival, hein? Perdemos o rival. Perdemos nosso rival. Ai, ai, falava isso de vocês há tempo atrás. Que pena, hein? Falava isso há tempo atrás. Mas você sabe, eu não me importo com esse tipo de brincadeira que o mano faz. Mas não é brincadeira, que... não. Não, eu sei. Mas eu não me importo. Você sabe por quê? Porque não sou eu que tenho que me importar com isso. Quem tem que se importar são os políticos que estão no São Paulo Futebol Clube. Ah, eles não estão nem aí. Só que, essas pessoas, elas gostam de culpar o erro e não quem comete o erro. Essas pessoas gostam da carteirinha. Eles são o erro. O que você escreveu no Face lá, eu li, Sombra. Você leu? Li. Li, eles concordo gostam plenamente. Então, se você quiser jeito, mais ou menos, você tá lá no Sombra Oficial, no Facebook. Eu fui lá, meu, 3 horas da manhã pra escrever aquela porra lá, cara. Que eu falei assim, bicho, eu não posso. É um desabafo, né, Sombra? Não dá pra dormir, velho. Apesar de ser mais um pouco do mesmo que eu já escrevo há muito tempo. Mas eu vou fazer o que é sempre a mesma coisa, assim. O São Paulo é sempre a mesma coisa. Não sou eu que me repito, né? Quem repete a mesma coisa todo ano é o São Paulo. E no meu entender, olha, rapaz, os erros são sempre esses. Os erros estão dentro do Morumbi. Você pode não gostar do Dorival, você pode não gostar do preparador físico, você pode não gostar do porteiro do São Paulo Futebol Clube. Mas o erro mora dentro do Morumbi. E detalhe, mesmo que em 2020 mude a política, nada significa que algo melhor possa vir. Pode até piorar. Se bem que pior que isso, só se for pra segunda divisão e o clube falir. Não, Deus o livre, bate na madeira. É louco. Deus te ouça. O que você falou, grande coisa que você diz aí, eu lembro, realmente, o Palmeiras passou por situações complicadíssimas, né? E boa parte do que São Paulo passa, o Palmeiras passou. E eu achava que eu falava aqui pra ninguém, né? Vocês lembram? Sim, não adianta escutar, mais, né? Falo todo dia a mesma coisa. Você fala pro torcedor. Então. Eu te ouvia. Fala pro torcedor. Eu te ouvia todo dia. Você tá, eu tava aqui e ouvia você também. Não, mas você ouvia, e ria. Fala que eu te escuto, Dudu. Agora, a gente fala, os caras não estão nem aí, esses caras aí, velho. Imagina. Eles querem saber, sabe o quê? Que é a carteirinha deles. Sabe, pra se gabar, eu sou o cara aqui, papapá, entendeu? Isso quando eu só não entendo, e na época do Palmeiras eu falava muito isso, né? Eu não entendo você que tem a carteirinha de um clube que tá arrebentado. E se gabar por isso. É que às isso vezes, eu não entendo. Às vezes não é, isso eu não entendo. Às vezes não é só a carteirinha. Porque uma coisa é você ter... É outra coisa, viu, Dodô? É. Às vezes é o cartãozinho também. É aquele... Mas o que é o cartãozinho? Corporativo. É, corporativo. Um algo a mais, viu? Ah, mas Ale, política de clube, bem, Ale, clube interno é uma coisa nojenta. Mas quando... É nojento. Eu nunca inclusive gostei. Nessas últimas eleições de São Paulo aí, o senhor Pinotti teve um papel fundamental Financeiro? Poxa! Ah, é? Nossa, mãe. Mas, Ale, eu queria entender isso que eu não consigo entender. Desde a época que o Palmeiras estava mal, eu falava todo dia aqui. O cara quer se gabar ou ter uma carteirinha, um cartão, mostrar se o clube tá quebrado? Não quebrado no bom sentido, não. Ah, o clube São Paulo esteja quebrado, falido, não é isso? Se ele mas tiver, tá arrebentado, velho. Se ele estiver pegando dele, o Dudu, pra ele tá bom, infelizmente. Se dane, assim, né? Se dane. Porra, e vou te falar, olha, Ale, vou dizer uma coisa. Nada é tão ruim que não possa piorar. O Gilcilei sofreu uma lesão muscular, tá fora dos próximos dois jogos do São Paulo. Eu nessa daí, olha. Ainda acho, viu, Marcão, que todos os dirigentes que comandam o clube, eles tinham que colocar os seus bens lá na. Se der errado, ele vai ter que pôr dele. Domênico. Nossa. Acha, não, a Domênico não. Eu tô errado. Eu deixo os bens em testa. Eu deixo os bens com testa de ferro. E aí? É, Domênico. Você acha que você acredita? Que se eu não tiver bens, eu não posso ser presidente? Eu sou competente, eu não tenho bens, eu não posso ser presidente? Não. Se eu não tiver bens? Eu tenho um patrimônio enorme, que é a minha competência, mas eu não tenho mais que a minha casa que eu moro. Mas aí você corre esse risco. Eu acho errado. Mas corre o risco. Ah, ele é competente. Mas como competente? Só vai ser competente se tiver lá pra saber. Tem que doer no bolso quem do cara. Quem é que dizia aqui... Ale, ninguém vai querer... Antes, mas quem que dizia, o Paulo Nobre é o cara que vai dar o jeito no Palmeiras? Não, ninguém. Só estando lá pra saber, Ale. Os caras achavam, o palmeirense principalmente, achava que o cara era o Beluso. Tá, mas o cara que vai salvar era o Beluso. Não aconteceu. Manjava de finanças, não aconteceu, lembra? Mas o Beluso até que não foi tão... No meu ponto de vista, não foi o cara que foi mal. A Arena tá aí hoje por causa dele. Grande, grande coisa por causa dele. Eu acho que ele não fez uma boa gestão no seu total, né? Deu mas não foi, mas deu. Também. Mas não foi todo mal. Não, já mas não... ninguém dizia que o Paulo Nobre, que ó, arquimilionário, hein? Bilionário, vamos dizer assim. Iria dar certo. Então, assim, eu acho que o presidente do clube, ele tem que meter o bem dele lá, ó. Eu tenho isso daqui, se der errado, pode levar. É, eu acho que ia ser assim. O Paulo Nobre pôs diferente. Os bens dele, mas com um empréstimo. É, mas ele ajudou por livre e espontânea vontade, porque não existe uma lei. Exato. Que se, o presidente tem que pôr os bens se der errado. Né? Não tem. Que eu saiba, não tem. Ah, Domênico, ele deu garantia, né? Como eu discordo. Ah, tudo bem. Eu acho que as pessoas. Mas eu acho que seria um grande passo para esses caras aí não ficar. Não tô generalizando, hein? Uma boa parte de pessoas aí que comandam futebol. Meter a mão no dinheiro Canárias. Do clube, hein? Não, exemplo, ou se não, fazer, você vai fazendo contratação. Tá na hora. E vai arrebentando o clube. Já e chegou. Depois ele vai embora aí, ó. Ei, dane-se. Dane-se. Não, eu sei, Ale, mas você entendeu, assim, Ale, que eu quis dizer? A pessoa pode ser presidente, ela ter todos os bens como laranja. Não, essa parte... Em testa de ferro. Mas tô falando assim... Ah, eu acho que tinha que provar. Ele lesou o clube. Tem que provar. Ele vai cair na conta dele, não vai ficar pro clube. Ele lesou o eu clube. Eu concordo, isso tinha que ter, não ele é? Ele que paga a conta. Eu acho. O buraco que ele deixou. Porque o cara vai pensar 3, 4, 5 vezes antes de fazer qualquer negociação. Por que não uma gestão profissional... Onde você tem lá o CEO, você tem todos os dirigentes remunerados. E o estatuto pode o do São Paulo? Deixa fazer isso? Não deixa. Mas não, o estatuto do São Paulo pode o que você quiser, na verdade. Porque eles interpretam como eles quiserem, né? Lógico, eles é que fazem. A partir do momento que eles interpretam do jeito que eles quiserem... Eles é que fazem. Hoje a gente tem incompetente da presidência que ganha 30 hoje é um, pau. Hoje é um papel escrito. Mas dentro dessa ideia, do Domênico, você teria um monte de condições para fazer isso e amarrações. Por exemplo, declaração de bens, antes de assumir, entendeu? Você poderia fazer, registrar. Por quê? Porque você vai ser responsabilizado se você fizer uma merda aqui. Exato. Entendeu? Bom, então você eu tem. Acho, gente, sabe? Porque tá na hora a gente parar de passar a mão na cabeça. É. Não só passa. Dos políticos de clubes, com políticos aí, político mesmo. Verdade. Tem que acabar com essa palhaçada, porque, velho. Porque tem um seguinte, já passou da hora de a gente dar um jeito no negócio. Tem cara que entra feião e sai bonitão, hein? É, então, opa. Eita, sai eleito. Aqui, ó. Vamos dar um exemplo. O que fizeram com a Portuguesa do Esporte tá muito obscuro. É. Imagina, olha. Muito obscuro. Ficou na conta do Abreu, né, Domingos? E agora ninguém tá fala hoje? Mais nada, tá a Portuguesa tá morrendo lá. Você acha que o cara que tava lá e deu, não sei o que aconteceu, mas ganhou o dinheiro ou não, bonitão, a gente não tem isso. O cara sai, você acha que o cara tá preocupado? Fala pra mim. Nada. É, como diz um amigo nosso aqui, muito bacana, né? Eu não vou dizer quem é, mas é um jornalista bacana. Sim. Falando aqui, ó. Imagem... É assim, um prédio está cheio de infiltrações com as colunas comprometidas com risco de cair. Sim. O que São Paulo faz há anos é tentar pintar as paredes dos apartamentos e consertar as torneiras. Ou seja, não trata o problema macro. Tenta resolver pequenos problemas. Né? A base do prédio está sempre quebrada. Não adiantará nunca ficar arrumando os detalhes dos apartamentos. É por aí. O clube pretende colocar band-aid nas paredes ao invés de ir lá e cimentar de vez. Perfeito, amigo, perfeito. É perfeitíssimo. É isso aí. Só que o pintor, o cara que tá pondo o band-aid, é o Dorival, é o Raí. Que não é entendeu? Os caras que deveriam, né? Mas eles também aceitaram. Sabia onde tava pisando também. Concordo. Você tem razão também. Os caras ganham muito bem. Mas diga, mano, o que você ia falar? Dinheiro. Fala aí, mano. Eu acho, Sombra, que o mundo sem futebol é muito chato, cara. É muito chato. E diante do cenário que você descreveu aí, meu irmão e o Motinha, eu queria perguntar pra vocês aí. Caso São Paulo acabe. Vocês três aí, torceriam pra quem na capital? Primeiro, Marcão. Palmeiras ou Corinthians? Se tivesse que escolher Marcão, você é bem-vindo. Se quiser, vem. Mas é a mesma enquete de ontem lá. Se acabar. Mesmo na draga, nós não conseguimos cair pra segunda divisão de tão grande que é o São Paulo. Coisa que não aconteceu com vocês. Você não respondeu a pergunta. Pergunta do Mano. O senhor e o Mota e o Sombra não responderam a pergunta do Mano. Mas são coisas que pergunta esta pertinentíssima se pro acabasse, programa. Se acabasse, que é o grande objetivo, provavelmente, das pessoas que mandam no São Paulo. Talvez eles não saibam, mas esse é o objetivo deles. É. Mas uma hora eles acordam pra isso. E aí? Se acabasse. Eu ia continuar assistindo futebol sem torcer pra ninguém. Ah, mas é chato, vai. Chato. Não é chato. Se quiser, pode vir. Mais chato do que tá hoje pra mim, não é. Pode vir. Mais chato do que tá hoje pra mim, impossível. Ele ia torcer pro Botafogo de Ribeirão Preto. Ale Oliveira, os seus 25% são paulinos. Você ia mandar pra qual dos outros? Qual dos três? Santos, Palmeiras, pouco a cada um? Eu acho que ia dividir, né? Vaselina pra não dar zebra, né, Ale? Você é muito vaselina. Eu não vou mentir, tá bom? Vou falar a verdade, até porque já tá vazando foto aí. Aquele cabeça grávida do Milton Neves já tá me já querendo... colocou lá, mandou. Mas eu não vou mentir, eu tenho uma quedinha. Quedinha pro time que joga o Romito, velho. Falando sério. É mesmo. Porque acontece? Boa. Então esses 25 ia pro Corinthians? Aí ia ficar com metade lá em 50, o Corinthians, hein? Não digo pro Corinthians, mas especificamente pra onde o Romero for, você vai. 40% Corinthians. Plasticamente é o futebol que mais me agrada. Cláudio Mota. Eu? Vai, Motinha. Eu preferia morrer, velho. Morreu, cara. Não torce pra ninguém, ué. Agora já tô torcendo pro São Paulo acabar. Agora tá todo mundo torcendo pro São Paulo acabar agora. Eu começo a ver um lado positivo no negócio. Falar de coração isso. Eu juro por Deus, prefiro morrer, velho. Não, você não prefere morrer. Marcondes. Mentira. O futebol morreria pra mim no dia que o São Paulo caísse. O futebol nem nasceu pra você, como é que vai morrer? Nossa, que deitada. Eu vou do estádio só no show da Madonna. Vou pra ficar no Victório vendo. Se assume aí, Vaselina. Vaselina de Jesus. Não sei se tu me amas. Mano, eu vou dizer agora. Eles não responderam a sua pergunta. Eu respondi, como não? Óbvio que eu respondi. Você quer que eu escolha? A pergunta do Mano... Olha aqui, ó. Ô, seu Vieira. RG Vieira e meu amigo Ale. Marta aqui. Diga. E não torce pro samba. Olha aqui, ó. Diga. A pergunta foi muito clara. Muito bem elaborada. Se acabasse o São Paulo... Vou repetir devagar. Não é isso, Mano? Vê se não é isso. Se acabasse... Fala devagar, pô, jumenta. Se acabasse o São Paulo, não desiste, acabou, não existe mais. Você torceria para Palmeiras ou Corinthians? Foi a pergunta. Não perguntou isso, não. Qual time da capital que você torceria? Palmeiras ou Corinthians? Foi isso ou não foi, mano? É impossível. Foi o Santos no balaio. Põe o Santos. Palmeiras ou Corinthians? Tem que torcer pra um. Tem que escolher, porra. O Mota ia escolher o Santos. Ele é de Santos. Deus que me livre. Você não falou isso de coração. Olha aí, temos mensagens. Como assim, mano? Segue o jogo, sem falatório. Temos mensagens aqui via nosso WhatsApp no oferecimento do clássico do dia McDonald's. Todo dia é um clássico diferente por apenas R$8 cada. Quinta-feira é dia de cheddar McMelt. Amanhã, quarteirão, por apenas R$8. Aproveite! Vamos lá, as mensagens que chegam através do nosso WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem de áudio, mande para nós. no 94-353-0150. 94-353-0150. Por exemplo, como fez o Wagner. Boa tarde, rapaziada. Aqui é o Wagner São Paulino de Cotia falando. Diz uma coisa, o tricolor não tava melhor com a molecada, não? O que você diz aí, Sombra? Abraço pra todos aí. Não, não estava. Tava tão ruim quanto. É, mas tem que voltar a usar os moleques. Mas ainda eu acho que tem que dar um tempo aí, Dorival. Deixa ele lá. Deixa o homem trabalhar. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu vou explicar aí, mas eu vou explicar o porquê. É pouco tempo. Vocês acham que eu tô zoando, mas eu tô falando sério. Para, vai. Não, olha aqui, ó. O ano passado, São Paulo tinha lá o Hernanes, né? O Hernanes chegou e salvou o São Paulo de certa forma. Foi embora. Foi. O São Paulo perdeu a sua principal referência. Prato, perdeu a referência. Boa, Ale. Perdeu o Prato. Hoje, reformulou o elenco em janeiro. O cara não teve tempo de trabalhar. Ele nem deixa sabe o nome do cara trabalhar. Falar besteira, Domênico. Deixa trabalhar, pô. Aí, ó. Vamos lá, mais mensagens no Estádio 97. E aí, amigos do Estádio 97, tudo bem com vocês? Deixa eu fazer uma pergunta pro Mano. Mano, você acha que se o Corinthians perder o clássico sábado, o Carille corre risco de cair ou já ficar ameaçado? Porque ultimamente ele vem mexendo mal, o Corinthians não tá jogando muito bem. Eu acredito que seja as mudanças, até que meio equivocada dele. Diz aí, mano, o que, que você acha? Ai, ai, ai. Abraço aí pra vocês. Fiquem com Deus. Dick Batista, São Paulo. Dick Batista. Crise. Dick Batista. O de certa forma, sempre participando conosco. Dick é parceiraço, velho. Quem cai primeiro, Carille ou Dorival? Também. Enfim. É, o Dorival já caiu, ô trouxa. Só falta passar lá. Não caiu nada, mano. Pegar certidão de óbito. Calma. Entendo o que você está dizendo, mas quem ligou agora e falou assim, nossa, o Dorival caiu. Não, mano, não caiu. Não, ele não vai cair. Em espírito, caiu. Tomara que não. Já tá lá. Tá com a etiqueta no dedão, só falta alguém passar e reconhecer. Não, mas limpar os armários, né, mano? Deixa lá. Com relação aí à pergunta dele, eu entendo também que o Carille não tem feito boas substituições. Eu acho que o time do Corinthians hoje, ele tá muito espaçado e não tá tão compacto como era o ano passado. Por mais que o Carille tenha mudado aí o esquema de jogo, ele tirou o Jadson do time para jogar com um volante a mais, na minha avaliação, foi uma alteração extremamente infeliz. O Camacho, quando participou, aí não jogou bem. A torcida do Corinthians aí já não tá com muita paciência com relação ao Camacho. Parece que ele vai repetir a mesma escalação contra o Palmeiras. Repito, se ele fizer isso, ele vai perder o jogo. Opa! Ele corre um grande risco de perder o jogo. Porque o negócio é o seguinte, Domênico. Jogar com um time de qualidade, eu não acho que você tem que sair pro jogo como uma vaca louca. Eu entendo, talvez, a preocupação dele aí em tentar parar aquela linha lá com Guerra, Lucas Lima e Dudu. Só que a melhor defesa é o ataque. Se você joga só com o Rodriguinho, vai ficar muito fácil para que o Tietê faça a marcação do Rodriguinho e a sobra faça o Felipe Melo. Vai ficar muito difícil para o Rodriguinho conseguir se desvincular da marcação do Palmeiras. Ainda mais o Cleison não vivendo um grande momento e o Romero também não. Então eu vejo o Jadson hoje como uma válvula de escape nesse meio campo para ajudar o Rodriguinho nas situações ali que precise criar alguma jogada de mais qualidade no meio campo. Eu, se fosse o Carille, preservaria esse esquema aí e faria com que essa linha de jogadores que o Corinthians tem aí um pouco à frente do Gabriel, formada aí por Romero, Jadson, Rodriguinho e Cleison, recue mais quando o Corinthians tem a bola. O futebol é simples, velho. Então que as pessoas complicam. Mais menção. Peraí. Deixa eu falar aqui, o pessoal do McDonald's chegou aqui. Opa! Meus amigos. Sim. Sabe que McDonald's todo dia tem um clássico diferente por apenas R$8 cada, não é verdade? Sim. E hoje é quinta-feira, meus amigos. Quinta-feira, mano, é dia de planejar o final de semana. Boa. E no McDonald's, olha só quanta comida tá chegando aqui. No McDonald's, meus amigos, é dia de cheddar McMelt. Sensacional. Hambúrguer, cebola grelhada ao molho shoyu, queijo cheddar no pão escuro com gergelim por apenas R$8. E dá pra deixar melhor ainda, assim. Dá, sim. É só pedir acompanhado de Mac Fritas e bebida por R$19,90. Clássico do dia McDonald's. Hoje, dia de cheddar McMelt. E olha só, duas outras opções irão aumentar a família, senhores. Opa. O teste, eu adoro o teste. Big teste, olha o teste. O duplo pig teste também. É teste ou é taste? É taste. Taste. É taste. Taste. É taste. Eu adoro o taste. Então, vou falar agora. Eu adoro o taste. Taste. O duplo big taste. Olha, chegou o tempo. Esse aqui é o duplo big taste. Nossa senhora, o que é isso? Vem com dois hambúrgueres de carne bovina, queijo emmental. Você gosta de queijo emmental? Muito. Queijo que vem da Suíça. É bom, né? Muito bom. Tomate, alface, cebola. E um molho especial no pão de gergelim. E olha, esse big... Taste. É que nem carioca. Taste. E esse Big Taste Chicken Bacon, cara, onde a novidade fica por conta da carne crisp do chicken, servido com deliciosas tiras de bacon. Olha, gente. Tá dando água na boca, né? Boa, e os outros ingredientes, meus amigos. Meus amigos, Mac, eu te mando um abraço pro Vander Ligabol. O Vander é parceiro, é amigo nosso aí. Boa. Em breve vou estar fazendo a festa da mulher dele aí, que vai ser sensacional, cara. Meus amigos, olha, deu água na boca. Corre pro McDonald's, amigo. Boa. Obrigado, hein, galera, por ter trazido pra gente. Show de bola, obrigado. Olha que lindo. Legal. Vamos lá, obrigado, mais mensagens chegando no oferecimento também de tintas. Souvenir, souvenir piso. Bom. Altíssima resistência comprovada. Fala, galera. Bom. Tem uma enquete pra fazer pra vocês aí. Time que só ganha título quando tem patrocínio forte, pode jogar de colete porque não tem camisa? Um abraço, Amilcar. Vai, Corinthians. Nossa, que deitada no Domênico agora. Caramba. Por quê? Não, porque falou que se você não tiver investimento que vocês fazem todo ano, vocês não ganham nada. Desde a época da Parmalat. Eita, ele não falou isso. Então vamos lá. Quis dizer. Não falou isso, mano. Você que interpretou isso. Você que tá interpretando. Esse então, ouvinte, lá. Eu vou te falar. Agrediu então, vamos lá. Domênico gratuitamente. Não, muito pelo contrário. Não fui agredido. É, parece que agora você ter dinheiro, parece que é pecado. Você tem que ser preso por isso. Avisa o cidadãozinho, se o time dele não conseguiu patrocínio igual o que o Palmeiras teve, a gestão, a cogestora Parmalat, e essa de agora da Crefisa, se não tem, amigo, é porque seu clube é uma porcaria. Nossa, que pedra! Chama atenção de patrocinador, é um lixo. Outra responde, coisa, mano. Os dirigentes que comandam o teu clube são lixo igual. Outra coisa, quando faz estádio, tem que ter o name rights. O nosso vendeu e vendeu muito caro. O de vocês, meu amigo, não tem name rights porque não tem capacidade de ter. Então você quer falar o quê, trouxa? Outra coisa, na década de 60... Né, RG, que disputava título só para Palmeiras. Nossa, chamou o RG pra cúmplice de tudo isso. Eu chamei porque na década de 60 não tinha patrocínio. O patrocínio era não vinha ao clube. Sim. Não tinha. Camisa lisa e tal. Palmeiras e Santos dominavam o futebol. É. Tinha patrocínio? Vai entender, ó. Vai estudar futebol e depois vai mandar uma mensagem. Não faz a gente perder o tempo do rádio, que é precioso, com 30 segundos que você mandou pro lixo. Ó, eu acho que o Domênico... Agora o Domênico, ele mostrou que ele tá desequilibrado. Não, senhor, eu provei. O ouvinte em nenhum momento, ele atacou. Isso mostra o desequilíbrio. Quando você começa a gritar, eleva o tom e usa palavras de baixo calão, inclusive... Eu usei palavras de baixo calão? Usou. A veia saltou também. Qual foi a palavra de baixo calão que eu usei? Lixo. Quando você se refere a pessoas ou então lixo. A clubes como lixo, isso falei mostra que eu, não falei nada. Mostra... Eu falei que algum clube é lixo? Outra coisa. Acabou de falar. Dei o nome do clube? Isso mostra o seu desequilíbrio. O ouvinte em nenhum momento ele te atacou, ele te ofendeu. E quando você... Você e ele. Pois é. É que quando a pessoa, inclusive, não tem argumento, ela tenta, inclusive, interromper a outra quando tá falando. Tá vendo? Olha o equilíbrio na voz aqui, ó. Exatamente. Tem argumento de sobra. E outra coisa, agora, o Domênico, ele realmente sentiu o golpe, porque ele sabe que se não fosse a Parmalat, o Paulo Nobre e agora a Crefisa, o Palmeiras não teria o status que tem hoje. E outra coisa. Então, vamos lá. Se não existe, quem não vê o outro fala... Peraí, pega um carretel. Se meu avô não tivesse o Bilal, era a minha avó. É o Pablo Vittar, tudo é sim pra mim, cara. Vai pra próxima, juiz. Olha, deixa eu falar uma coisa. Falatório. Eu fiquei com a impressão... É pegado ter dinheiro. Vai pro próximo juiz. Eu fiquei com a impressão que o Dodô tá jogando cacheta, porque em dado momento, acho que ele bateu e chamou o morto, porque ele chamou o RG. Olha aí. Chamou morto. Olha a cara do RG. Vamos lá, mais uma mensagem do nosso WhatsApp. E aí, galera do estádio, beleza? Ouvindo aqui, mano, me surgiu uma dúvida. O que é mais feio? O futebol do São Paulo, o Motinha soletrando... Com esse cabelo falhado que o Alê tem na cabeça. Ah, não. Um abraço, Maicon, tá bom da Serra. Ah, o Motinha falando, soletrando. O cabelo aí. A piscina aí sem fundo. Avisar esse trouxa metido aí, entendido, que cacheta não tem morto, seu idiota. Nossa, é buraco que tem vista mesmo. Chupa, trouxa. Eu não sou da jogatina. Você não é da jogatina, Alê? Não. Eu só jogo rouba-monte e porco. São as duas modalidades que eu jogo e... Porco era legal pra gente jogar aqui e ficar queimando com o olho a cabeça de todo mundo aí. Era legal. Com moto a gente faz com ferro. Como é que é porco? Porco. Se o moto ia perder, a gente queima ele com ferro. É carta? Agora, o Mota não pode entrar nessa disputa do futebol e até do meu cabelo de bandido da luz vermelha. Nossa, porque o Mota é especial, né? O Mota ele é caralítico, é paralítico da cara. É uma outra modalidade de feio. Cara do Mota. Ô, Clóvis Bornai, você fecha aí. Vamos lá, Mota. Calma. Ele só fez uma observação interessante. Né, Mota? Ah, mas você ficava babando ovo um do outro. Calma, agora aí Mota. O tempo inteiro, pra velho. Pra que isso? Saco, fazer o que se você é feio pra cacete? Nós não temos culpa. Nossa, vamos lá, mais uma mensagem. Passão, e aí, galera do estádio, aqui é o Caio de Santo André. Vocês estavam falando ontem, lembra do São Paulo? Lembra? Quando alguns anos atrás, o Sombra até citou, a gente falava, pô, mas esse Marlos aí só sabe driblar e não faz nada. Esse Fernandinho corre, chega no fundo e não faz nada. Quem dera a gente tivesse um cara que sabe driblar e não consegue fazer nada. Porque assim, agora nem chegar no fundo os caras conseguem mais. Então... Mas é o que eu falei ontem, cara. A gente falou isso. Eu não imaginava que um dia fazia isso. Eu sinto falta do Fernandinho e do Marlos. É, né? É, se você falasse assim ontem, que o São Paulo não entraria em campo, com Fernandinho e Marlos, Cueva, Marlos, Fernandinho e um centroavante que fosse, seria melhor. É, com esse time do São Paulo, o único fundo que vocês podem chegar é no fundo do poço, né? É verdade. Chupa, meu mano. Deus do céu. Estádio 97 da Energia 97. Vamos trazer os primeiros ouvintes? Vamos lá? 3284-7097. Ligando e dizendo, todo dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. E dizendo, baterias zero quilômetro. Onde você encontra a bateria certa para o seu carro? Você ganha um kit das baterias zero quilômetro, tá bom? Vamos lá, toca, Manco! A Manco! O alô? Tocou. Alô. Alô. Opa, abaixa o volume. Já baixei. Quem fala? Boa. Fernando. Fernando o quê? Da Silva Rodrigues. Quantos anos, Fernando? 30 e... Tô nervoso. Não sabe a idade que ele tem. Então, seu nome é Fernando Mota? Fernando da Silva Rodrigues. Ah, e bom, eu não vou falar, RG, que é a idade do Cristo. Nem a idade do médico, velho. Mas 3.3, como é que fica? Tô falando com a boca cheia. Hoje, não, mas McDonald's tem que... Bom, ele errou, né? Briggs. Errou o quê? Ele é a idade, ele errou, Driggs, entendeu? Ah, mas é sensacional. Olha, é filho, nota 0,1. Isso é pior do que pinga de fazer quentão. Cara, é muito. Zero é muito, falando sério. Zero é muito. Zero é o seu time que merece esse puxador do cacete, hein? Que isso, foi deselegante com o puxador, pra que agressividade? E o time? Coringão. Coringão! É tudo nosso, velho. Ô, Fernando, tudo bem? Boa noite. Boa noite, mano. Beleza. Ô, Fernando, beleza. É o negócio seguinte, cara. É, o Coringão tá contratando aí o lateral esquerdo que tava jogando no Atlético Paranaense, o nosso querido Sid Clay. Você acompanhou o Sid Clay no Atlético Paranaense fazendo o Campeonato Brasileiro do ano passado? Cara, eu não acompanhei. Eu também não concordo com a vinda dele nesse momento. Porque, infelizmente, o que nós estamos precisando é de um centroavante e um fazedor de gol lá, mano. Então, cara, mas a situação do Sid Clay, ele viria aí por empréstimo, inclusive o Corinthians cederia também jogadores por empréstimo lá pro Atlético Paranaense, um deles aí, inclusive, já é o Camacho, que a torcida não morre de amores, e o outro, o Atlético Paranaense, depois vai ver o que quer. Mas na boa, cara, eu acho que o Sid Clay é um bom jogador, eu concordo contigo, a prioridade hoje é o centroavante, mas não custa nada também trazer um lateral esquerdo, já que o Juninho Capixaba não tá dando conta do recado, você não acha? É, seria uma boa, mas eu ainda vou bater na tecla do atacante, porque, mano, a Libertadores está chegando semana que vem. Primeiro, nós vamos dar uma cacetada aí no Palmeiras nesse final de semana. E na quarta-feira já começa a Libertadores e a gente não tem aquele jogador referência, cara. O fazedor de gol é o que o Corinthians precisa. Aí agora tá a novela do Balbuena, se fica ou não fica. E os caras gastam uma bala no Capixaba e não deu resultado. Ah, mas vou te falar, Fernando, a situação aí do Balbuena também acho que tá chata, a diretoria do Corinthians comeu bola aí em não ter conseguido renovar com o Balbuena antes, agora vai ter que fazer aí um investimento, mas eu acho que tem que fazer, cara. Essa situação do Balbuena, por mais que digam, ele tá pedindo aí, sei lá, 9 milhões de reais de luvas pra poder fazer um contrato aí, sei lá, de 5 anos, vale a pena, cara. O Balbuena é um cara que não vira mais 2 anos no futebol brasileiro. Toda janela é um cara aí sondado pelo mercado europeu. Tá na cara que ele será novamente, porque é um cara que tá jogando bola. ao lado hoje do Jeromel, são os dois melhores zagueiros do futebol brasileiro. Então, querendo ou não, cara, eu vejo dessa forma. Eu acho que é um investimento que você fará, que por mais que você gaste um percentual agora para contratar novamente, ou então estender o contrato, se assim você preferir, mas é um dinheiro que você vai recuperar em breve. Porque o Balbuena, pelo potencial que ele tem, ele será vendido. Ele não vai ficar muito tempo no concordo Corinthians, mas pelo com menos ano agora, não é verdade, Sombra? Sem concordo contar o ganho técnico plenamente que você vai ter durante esse ano. O ganho técnico que você terá durante esse ano. Mas tá na cara que não vai ficar, hein, mano? Tá na cara que não vai ficar? Ah, acho que o Corinthians não tem dinheiro mais pra isso, não. Mas ele tem contrato até o final do ano, não é? Tem. Então, tem. Ano, pelo até menos um ano eles têm. Mas o já no meio do ano é assim no pré-contrato, né? Sim, mas o ano vai ser no Corinthians. Eu não acho que ele vai assinar no meio do ano. Mas o problema, Sombra, de jogadores que tem o contrato até o final do ano, é que o cara não fica com aquela cabeça tranquila. O cara não fica mais pensando no clube. O cara já tá com a cabeça distante. Ele já tá pensando na possibilidade de estar jogando num outro mercado no próximo ano, enfim. Chega no agora, meio se dois, o cara tem um contrato renovado, né, se ele tem um contrato renovado e pintam possibilidades dele poder sair, o Corinthians ele tá amarrado contratualmente para que o Corinthians não tome uma pemba aí em termos de grana. E o Balbuena é um jogador que se você investir hoje, sei lá, vamos colocar aí 3 milhões de euros aí numa renovação de contrato com ele, o Corinthians conseguirá, no mínimo, vender o Balbuena pelo triplo disso daí. Pelo menos 9 milhões de euros, eu tenho certeza que o Balbuena quantos vale. Quantos anos... Não, difícil, hein? 9 milhões de euros? Quantos anos tem o Balbuena? 26, cara. Mas, ô, mano, Romano... Ah, mano, peraí, 26. Vamos supor que você segura ele 2 anos, vai pra 28. Você não vai vender um zagueiro de 28 anos por 9 milhões de euros. Mas eu não acho que ele permanece durante 2 anos aqui. Eu acho que ele já sai no ano que vem, cara. Ah, entendi. Acho que ele sai no próximo ano, entendeu? Sai antes também. Ô, mano, mas se o Corinthians não chegasse num acordo financeiro com o Balbuena, você venderia ele agora ou você esperaria até o meio do ano e depois cederia ele no final do ano de graça? Não pegaria nada de grana. Não, deixa o cara amarrado lá até o final do ano. Ah, eu também. Porque na metade do ano não vale a pena você vender o cara. Ninguém vai querer pagar uma quantia absurda de verdade dinheiro. Não, mas já venderia agora, né? Pra um jogador... Ele não vai mostrar o futebol dele, né, Marcão? Até esse meio de ano agora ele não mostra o futebol dele. E até o final do ano ele vai lucrar mais pro Corinthians. Apesar que ele vai sair de graça, né? Porque não conseguiu fazer a renovação. Mas que saia. Ô, mano. Mas que saia. Não tem que ceder o jogador agora, não. Fala, Lê. Posso fazer um pequenino parênteses na conversa muito agradável que você está tendo aí com o nosso ouvinte, que nos consagra? Por favor. Para mandar um beijo muito especial. Mas agradável por parte do ouvinte, né? Não, totalmente. Sim. Porque o ouvinte não é Nutella, o ouvinte não é raiz. Raiz, você sente, né? Sim. Como é raiz... A voz do povo é o ouvinte. É a voz do povo. Como é raiz também... O ouvinte é o wasabi. Quem está nos ouvindo nesse momento, esse zagueiro, eu daria tudo, em todos os sentidos, para ele. Isso, opa. Sim, daria sim. Porque para mim é o mais belo zagueiro que o Corinthians e o futebol brasileiro já teve, por dentro e por fora. Capita Fábio Luciano. Fábio Luciano! É uma delícia. Jogou muita bola. Não, e é maravilhoso. Muito. Bonito. O Zé Antônio era vizinho do Fábio Luciano. Sim. Em Atibaia. Não, Atibaia não, lá nem não. Em Vinhedo. É. Que meio não dá, Fábio Luciano faz muita bagunça, som alto a madrugada inteira. Aí o Zé largou lá o condomínio, largou, foi embora. Fábio Luciano, ele dorme às 8 da noite, coitado. Treina 3 períodos, tá mais forte agora e mais bonito também do que quando jogava. É o nosso capitão, que tem que vir aqui no estádio. Sim. É, tem que vir aqui no estádio. Esse cara jogou muito, tanto no Corinthians quanto no Flamengo, né? Tanto ali no pessoal como no profissional. Brincadeira, bicho. Louco, bicho. Ele jogou muita bola. Né, e pode ter uma novidade aí com o nosso capita, não posso falar ainda, mas pode ter uma novidade aí com o nosso capita no resort que vai chegar. Ah, legal. É, isso aí é coisa que depois eu falo, tá, Dodô? Que boa. Você, entendeu ou não? Tá bom. Mas ele tem que ficar no meu quarto, hein, por favor. Ah, olha aí, Mota. É uma bichona, né? Ô, amigo, um grande abraço pra você. Ô, deixa o seu palpite pra Palmeiras e Corinthians e Palmeiras, né? 2-1 Coringão. Na nossa casa. Você vai. Se o Corinthians ganhar do Palmeiras, você vai estar muito ligado no estádio na segunda-feira pra ver o Domênico cantar o hino do Corinthians? Com certeza. Não vai existir isso. Eu já tô ligado todos os dias. Eu só vou fazer uma ressalva aqui. É pra vocês lembrar quem eu sou. Eu sou o Fernando da Silva Rodrigues, que no dia do jogo contra o Corinthians e Grêmio, nós foi na torcida Estádio Único. Nós fomos. Deixa eu me corrigir aqui. Não, eu não fui. E eu consegui fazer a ligação de dentro da van. Lembro, pra vocês lembro. Aí, não sei se vocês lembram. Garotos da van. Fiz, um, fiz um praticamente um na boca do estádio aí dentro da van. E queria mandar você fez um na boca dentro da van? Aí é garotas da van. Né? Como que era os puta corintianada dentro da van fazendo na boca ali? Asa, não. Que é isso, hein? O Bernardo não faz, quadro, o Mota não faz? Ah, o Bernardo faz, ele é corintiano. O Mota também. E o Mota também. Ah, o Mota ele faz, né? Boquinha com o Mota não, mesmo. Não necessariamente na van, ele faz em qualquer lugar. Qualquer lugar. Fora da van, dentro da van. Ele não escolhe o time, não. Faz um estalo. Queria falar aí que vocês são pagáveis. É, mandar um beijo pra minha esposa, Rosângela, e pros meus filhos. Emily, Isabela, Stephanie, Marcos Vinícius. Caraca, falar que eu amo muito eles. Você só faz filho também, velho? É. É o fazer MC o quê, Catra, né? Depois das 8, né? Boa noite. Ô, louco. Então tá bom, amigão. Um grande abraço pra você, viu? Obrigado vocês e vocês são pagáveis. Boa, valeu, meu. Cara. Abraço. Valeu, velho. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Mensagens aqui pra nós no site 97fm.com.br, onde você também pode mandar sua mensagem. O Anderson Rezende da Silva. Segundo o Globo.com, São Paulo decide manter Dorival Júnior, mas técnico será reavaliado no domingo. Olha, entenda, é cara, é bizarro isso aí, hein? Você vai reavaliar por um jogo, ok. Ferroviária. Ah, mas o recado... Ferroviária. Não, mas a reavaliação, vamos dizer assim... Nossa, quase não saiu. Quase deu uma gaiteada. Ou seja, se não ganhar da Ferroviária com futebol convincente... Tá na rua, é isso? É isso, é isso, cara. Tá certo. Gente, perdoa o Marcão tá balado. Que abalado teu nariz. Tá balado. Tá, olha, vamos lá. Tá branquinho. O Everton Menon. Boa tarde, rapaziada. Sábado é Parmeira, chupa mano. Vai pro inferno, vai ser o trocuro, mano. E ele tá dizendo aqui, a tia Leila vai comprar o mano. Ai, ai, ai. É negativo. Sou o invendável. Invendável, imprestável. 1,99 leva, mano. O Estevam Costa. Quando o Dorival sair do São Paulo, o Marcão vai assumir relacionamento sério com o Luxemburgo. Marcão, você é Maria Chuteira. Ô, vou te falar, velho, Luxemburgo não dá, cara. Sinto muito quem gosta do cara, mas é só lembrar que foi o Luxemburgo que indicou o Wesley pro Sport. Só essa lembrancinha básica. Hoje o Wesley que tá indo pro... Hoje apareceu a América de Minas? Acho que é pra América. Vamos se informar. América de Minas. América de Minas. Ó, hoje eu ouvi, tava ouvindo... O noticiário, né? Inclusive no meu próprio programa que eu participo, mas muito en passant, né? Pra não me estressar muito, né? Com certo. O futebol. E aí eu vi hoje Adriano Imperador voltando a jogar e Luxemburgo no São Paulo. Eu achei que eu tava naquele túnel do tempo, sabe? Túnel do tempo. Porque não é possível que os caras... Que volta ao passado, aquelas coisas assim, né? Último trabalho... O Luxa é monstro. Todo mundo fala muito bem do Luxemburgo quando ele tava em atividade, quando ele era treinador. Mas para você lembrar o último bom trabalho do Luxemburgo... Não tem. Você tem que puxar vai lembrar, lá a memória... Você vai do último título do São Paulo. PVC aí para Luxemburgo, né? Deve ter sido algum título estadual. Foi do Palmeiras 2008. Paulista 2008. Depois não lembro mais. O Santos em 2007 era Luxemburgo? Você pegar Cruzeiro... Não, Palmeiras 2008. Palmeiras 2008. A última passagem pelo Cruzeiro, pelo Fluminense, na China... Deus isso daí livre. Nada Flamengo, mais é, cara, do que Galo. Escassez de treinadores de qualidade, cara. Dentro do mercado hoje, me fala aí quatro treinadores que você acha top. Você vai falar do Tite, que é o treinador da seleção brasileira. Você vai falar do Mano Menezes, que tá no Cruzeiro. Vamos lá, quem mais hoje de Cuca. Top aqui no mercado? Eu acho que essa nova... O Cuca não tá no padrão top. Ele tá abaixo aí do Mano Menezes e tá abaixo do Tite. Eu não gosto do... Abaixo do que o Mano Menezes? Eu não gosto do Mano Menezes, mas eu... Tá. Eu confio muito nessa geração que tá chegando aí, que tem o Jair, que tem o próprio Roger... Que tem essa rapaziada, o próprio Fábio Carilho, eu gosto muito dessa geração que tá se formando. E o Renato? Renato. Tem a geração 4-2-3-1, né? Mas é que, enfim. O Luxo ainda tem uma galera na mídia que gosta dele, que curte ele. Ele, quando chegou no Sport, agora. O começo dele no Nossa, ele ficou em sexto, lembra, RG? Nossa, o Luxemburgo vai levar o Sport pra Libertadores. Eu não sei o que vai acontecer com o Luxemburgo, se ele vai pro São Paulo ou não. Eu não contrataria. Mas se ele vier pro São Paulo, uma coisa você pode ter certeza: o Diego Souza sai no dia seguinte. Diego Souza e Vanderlei Luxemburgo não vão trabalhar juntos. Você sabe que hoje eu cheguei ali? Onde que eu li que o Diego Souza estaria? Eu nem posso dar crédito pra um negócio desse. Sem dar a fonte, né? Tem que dar a fonte aqui. Deixa eu ver a manchete que eu li aqui, rapaz. Deixa eu ver se é digno até de dar manchete. Falando que o Diego Souza joga bola com o Luxemburgo, não, né? Eu já tento achar aqui. Vamos falar bobagem, eu já acho aqui. Deixa eu primeiro trazer as mensagens dos nossos torcedores. Vai jogar. Né? O André Luiz Gomes de Carvalho, sábado é Corinthians, chupa Domênico. Ah, Domênico, chupa. O William de Souza Mendes, boa noite. Quais são as opções de treinadores para substituir Dorival Júnior no São Paulo? Abraços do William Mosquito. Alê, quais seriam as suas opções? Para quê? Para uma possível substituição de Dorival Júnior. Pelo jeito a situação do Cuca tá meio complicada, né? Seria o meu primeiro nome, o Cuca. E aí, depois, eu acho que eu tentaria dar uma moral pro André Jardine. Boa. Eu ouvi, inclusive, algumas críticas com relação à eliminação do São Paulo Sub-20 da Libertadores. Para, né? Mas é de uma injustiça tão grande, porque tem muito jogador Sub-20 no profissional. Sim. Muito, muito, muito. E aí ele foi com o time desmontado para lá. E a Libertadores Sub-20 tem as mesmas características da Libertadores profissional, né? O pau já quebra lá. Pô, você viu os moleques... O cara pegou a bandeira de escanteio pra se defender, cara. Então, mas, Olê, você viu isso? Você tá falando do André Jardine, meu. Aí. Uma coisa, o André Jardine, ele já tá dentro de um contexto igual o Carilli tava quando ele resolveu tornar-se treinador. Vamos lá. O Carilli foi auxiliar do Mano Menezes em 2009, ele depois trabalhou com o Tite, ele tinha uma bagagem e a boleirada conhecia o cara. O Jardine, ele trabalha com a garotada de base. Ele não conhece os caras mesmo ali do Profissa. Então imagina só, cara, se você parar pra pensar, o Jardine chega hoje no São Paulo. Ele tem Cueva, Diego Souza, Nenê, ele tem uma série de outros jogadores ali como Rodrigo Caio, tá certo? Como é que você pega uns boleiros desse daí, sendo que você tá acostumado a comandar uma galera da base, cara? Sabe, uma molecadinha e tudo mais. A boleirada talvez não respeite como deveria. Porque imagina, o Dorival hoje não consegue domar esses caras. O elenco tá na cara que não joga pelo Dorival, como já vimos outros exemplos de elencos que jogavam pelo treinador. Como é que o elenco desse vai chegar e falar, quem que é esse cara aí? Que é ridículo isso, né, mano? Não que ele não tenha competência, entendeu? Mas pelo fato de não ter esse lastro dentro do profissional... Não, concordo. É que assim, ó, tem duas formas do cara, do treinador se impor. E, infelizmente, essa é uma realidade... Como citou o Mota, é uma triste realidade do futebol brasileiro. O boleirão, ele percebe, percebe uma brecha e ele engole o treinador. Mas tem duas formas do cara se impor. Uma é com o currículo. É aquele treinador grandão, que vem respaldado por várias conquistas, de experiência de trabalhar com um jogador importante e tal, não sei o quê, e ter mais moral que o jogador. Essa é a mais tradicional. E a outra é com o trabalho, com a verdade, com o dia a dia, com a razão. O cara ir conquistando, o jogador fala assim, pô, esse cara entende, esse cara é honesto, esse cara ele respeita a verdade da bola. E aí, numa dessas, o Jardine pode se encaixar, pode se dar bem. É que eu não consigo mais enxergar o futebol, com todo o respeito do mundo, com essa galera aí que ganhou muito no futebol, colaborou muito com o futebol brasileiro. Mas hoje não se reciclou, né? Não se reciclou. Então, você me desculpa, mas eu não vou mais, com todo o respeito... E a admiração que eu tive pelo trabalho do Luxemburgo, Felipão, Oswaldo Oliveira, Felipão, que ganhou muita coisa. Essa turma, pra mim, já não tá no meu... Sabe quando você vai pegar a lista ali pra ver quem... Essa turma não vai, mas eu quero conversar de futebol e aprender com esses caras, mas eu não quero ir no dia a dia trabalhando no meu clube. Mas eu acho que pelo próprio momento, pela própria pressão, eu tô com o Mano. Eu acho que o São Paulo não arriscaria colocar esse rapaz lá, o Jardine, não. O Abelão. Eu acho que se o São Paulo tivesse que ter o atrevimento, por exemplo, de mandar o Dorival domingo embora, vai, perde o jogo, vai empata... O Abelão. Mandar embora domingo não é nenhum atrevimento. Entendeu? Não. Nesse contexto de empatar ou perder e mandar embora... Eu acho que na segunda-feira assume o Ricardo Rocha. Eu acho que aí... Ricardo Rocha? Não, é hoje. Eu acho que ele e joga... É igual o Flamengo fez. O Flamengo tinha lá o Carpegiani é um treinador, Mas não tinha nada a ver. Não é, mas o Carpegiani já foi treinador. Estava na ativa como treinador. Sim, mas eu digo nessa do atrevimento, nessa de... Porque não tem. Eu não acho que São Paulo vai trazer o Luxemburgo, sinceramente. O que São Paulo poderia fazer... Fortaleza, muito bom. O que poderia acontecer era o São Paulo, de repente, não efetivar o Jardine, mas colocar ele como técnico interino. Até contratar o Pintão. Mas é isso que vai acontecer. Já foi técnico interino. Né? Então, mas aí que tá. Tapa o buraco. De repente, no mercado não começa da liga. Não tem treinador que agrade. Deixa o Jardine lá de interino. Eu acho e a hora que aparece uma oportunidade. Por isso que eu tô esperando ele voltar. O meu amigo Ivan, Ivan Yegami, ele mandou aqui. Ivan Yegami mandou aqui, ó. O blog do jornalista Bruno Volosh. Sim. É um cara conhecido aí. O nome de Vanderlei ganha cada vez mais força no aí. São Paulo. Agora começa. Conforme o blog divulgou ontem, o nome do treinador tem sido muito comentado nos bastidores. É. Pelos conselheiros. A derrota do time pro Ituano pode selar de vez o destino do Dorival. Leco, presidente, tem sido pressionado pelos conselheiros. Luxemburgo tem boa aceitação. Segundo o blog apurou, o técnico conta também com apoio irrestrito de Diego Souza para dirigir o tricolor pela primeira vez. Fez um lobby, hein, o Diego Souza? Olha, eu posso estar muito errado, com todo respeito ao jornalista, mas olha, eu não acredito em patavina do que está escrito. Bom, nessa altura o Luxinha já puxou a mala de cima. A torcida é tão defasada contra o clube. Olha, na boa, hein? Ó, Sombra. Defasada tanto quanto... É uma informação que ficou no comecinho do programa. E o meu amigo Alex lá... Sombra. Defasada tanto quanto... É uma informação que ficou no comecinho do programa. E o meu amigo Alex lá do Mary Pop mandou aqui. Ele falou que o ruíno do Sandro, ele tem 115 BPMs, viu? Vocês que são DJ que falaram aí, o seu vento aí, eu falou que era 80 BPM, eu falei ele, é mais, aí o seu vento falou que era 80. Olha aí, tá vendo? É mais, hein? DJ ruim. Esses DJs, hein? Estádio 97 da Energia, 97 FM, no oferecimento de tinta Suvinil. Você sabe que onde tem Suvinil, sempre tem muito mais qualidade, não é? Mas não é só em parede, não. Na hora de pintar pisos, você também pode contar com Suvinil. E já tá na hora de você conhecer o melhor Suvinil de piso de todos os tempos. Suvinil Piso é perfeito para garagem, para estacionamento, escada, rampa, quintal, calçada, áreas de lazer e até quadras poliesportivas. Você vai ver que Suvinil Piso é outra coisa. Além da qualidade que você já conhece, Suvinil Piso rende até 380 metros quadrados e tem a tecnologia de alta durabilidade da Suvinil. E ainda tem altíssima resistência comprovada. Todo piso fica melhor com Suvinil Piso. Suvinil, se faz diferença pra você, a gente faz. Boa, Suvinil! É isso aí! Seja bem-vinda. Vamos pro telefone 3284-7097. Vamos lá, 3284-7097. Oferecimento de bateria zero quilômetro, onde você encontra a bateria certa para o seu carro. E também do clássico do dia, McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Quinta-feira é dia de cheddar McMelt. Amanhã, quarteirão por apenas R$8. Aproveite! Bom. Agora vai tocar o nosso amanco aqui, ó. Amanco! Amanco! Ó, o amancão aí, ó. Nossa. Alô! Alô! Quem fala? Marcos. Olá, Marcos. Tudo bem? Tudo bom. Marcos do quê? Fusaro de Melo. Fusaro. Fusaro de Melo. E quantos anos você tem? 43. Agora você vai ver aí, ó. 4.3. 4.3. Olha o que salvar a hora. Quero ver. 4.3. Aí, demanda. Oh, Ale. Você tá enfiando na boca, você parece que parafusaram esse hambúrguer na sua boca aí, velho. Tá parafusaram. Eu falei pra você. Não, parafusaram. 9,5. 9,5, olha lá. Ele deu uma mordida, meu irmão. Foi boa. Ele deu uma mordida nesse hambúrguer. Foi no Big Taste. Você foi bem agora, hein? Parabéns. Parafusar o hambúrguer. Nossa, na boca tá dele. Parafusar. E hoje foi dia de McDonald's, hein? Hoje aqui tá foi, sendo, ó. Tá sendo. Sim, tá sendo, tá sendo, é. Não é que Big foi. Taste aqui tá uma delícia. Lavoura, tá aqui, sendo, velho. Demais, demais. Ai, ô, batata. Belinho, onde você mora? Perdizes. Ah. E time? Timão é só um. Eu achava que ia ganhar. Agora ligando pra vocês e falando com o Dodô, tenho certeza que não vai. Tada no Domênico aí agora. Sim. Olha, semana de clássico, não liga palmeirense só corintiano, não é mau sinal isso? Mau sinal. Não é mau sinal, não, Dodô? Ah, nossa, você tá muito tranquila. É. A deles você percebe que estão ligando de medo, desespero. Desespero aonde, cara? Você percebe aí, não. Você percebe aí o Mano falando do Carilli, falando não sei quem. O cara tá ligando pra fazer bilu. E aí escala um jogador, olha, vê se eu falei. É. Infelizmente vai jogar. É. Eu não falei nada disso. Não. Quem tá falando esses trouxa aí? Ô, Marcão. Aproveita, aproveita pra deitar no Dodô pré-clássico. Na segunda-feira você liga de novo pra terminar deitada, velho. Ô, trouxa, você liga faz na barba segunda. Hoje e cabelo liga na segunda, ô manezão. Liga na segunda. Tá bom? Lógico. Valeu, um abraço. Tudo bom? Tchau. Tchau. Valeu. Palmeiras, ó. Degringolou. Porcada afundou. Degringolou, rapaz. Seu time perdeu de time pequeno. Aí você tá falando o quê, ô trouxa? É, mas ano passado ninguém. Eles perderam pro São Bento, pro outro aí. São Bento, me ajuda aí. Santo André. Para, velho. Para. Quer falar o quê aqui, ó? Ô Marcos. Perdeu pra time pequeno. O ano passado, Marcão. Três derrotas pra time pequeno. Ah, louco. O ano passado, Marcão, nós tivemos aí a divisão aí do que era um momento ruim pro momento bom. Foi um divisor de águas, praticamente. Uhum. O clássico com a porcada, quando o Corinthians venceu aí por 1-0, jogando na arena. Teve até, aquele erro da arbitragem e tudo mais. Agora, cara, o Corinthians ele tem aí um momento que teoricamente não é tão bom. O Corinthians ele vem de 2 empates e 1 derrota. Mas tem um clássico novamente pela frente aí pra poder repetir a campanha que teve ano passado. Tá confiante pra esse clássico de sábado à noite, cara? Não é nem à noite, é à tarde, né? O jogo é 5 da tarde. Certeza, confiante, estarei lá pra ver a deitada. 2 gols do Romito. Ih, Romito! Ai, ai, ai. Ó, inclusive, já tô fazendo o desafio agora. Eu quero ver esse calhorda, chamado Alexandre Oliveira, não, aparecer na segunda-feira aqui e elogiar o Romero. Que o Romero marcará um gol no clássico de sábado. Tá, mas tem uma dúvida. O Romero marcará um gol e eu quero ver o senhor aqui. E ó, não vem com desculpinha. Ah, tô gravando. Ah, tô no trânsito. Ah, caiu um avião na minha frente. Você tem que estar 17h30 já na rádio, tá certo? Para que você possa acompanhar o Estádio 97 desde o princípio. E diga a cada meia hora, Romero, é meu pastor e nada me faltará. Caraca, hein, Ale? Só tenho uma dúvida só, pra gente não ficar aquela coisa, sabe? Mal entendido, né? Eu vou falar, o Romero é meu pastor e nada me faltará. Romero me engravida de gêmeos, como palmeirense ou como corintiano? Tem que falar como corintiano. Porque é, pelo futebol que ele tem apresentado, né, esse espetáculo de jogador, é, por enquanto você falaria mais como palmeirense, no caso, né? Ah, que ele vai proporcionar boas situações, claro, pro Palmeiras, isso, né? Não, ele até que tá jogando bem, o Romero, não tá ruim, não. O último drible que ele deu, ele era da categoria chupetinha, o último drible. Eu quero ver, na boa, o Alexandre Oliveira, o lateral esquerdo do Palmeiras aí possivelmente será o Vitor Luiz, né? O Diogo Barbosa ainda não vai poder jogar. Coitado do Vitor Luiz, cara. Coitado do Vitor Luiz. Na habilidade. O vai passar diz, o bambu, né, nele. Vai atropelar. Marcão. Aliás, vocês estão falando de jogador que dá drible. O que é jogador que dá drible? Eu não vejo mais. Não sei. Ah, como não? Ontem na Recopa o Grêmio deitou no Independiente. Ah, deitou sim. Ah, é. Pô, o Everton e o Luan deram drible o jogo inteiro, pô. Ele teve que ir pros pênaltis. É, mas... Junte 10 dribles e troque por um gol. É. Mas ganhamos. E outra, esse negócio de Recopa só é legal quando você ganha de um rival local, velho. Mas ganhar de argentino é bom, hein, mano? Vai. Ah, para, velho. Ninguém comemora a Recopa. Eu comemorei porque eu conheci o do São Paulo aí, esses freguês também. Também não tinha comemorado. O Grêmio ganha tudo, velho. O Grêmio ganha tudo, mano. Fecha aí, a Série B do Galchão. Ô, Marcão. O que é ganhar a Recopa? O que é ganhar título? O que é ganhar. Eu quero ter ganhou. O que é fazer gol? É verdade. A gente ajuda. Mas, Marcão, pro clássico de sábado, cara, pode ser que o Carille preserve o esquema com 2 volantes. Ele pode jogar ali com Gabriel e Camacho e abra a mão novamente do Jadson como titular. Se você fosse o técnico do Corinthians, qual seria a sua sugestão de escalação? Você entraria com 2 volantes, como o Carille pode ser que entre, ou você manteria o Jadson no time? Ah, eu manteria o Jadson. Jogaria com o Jadson mesmo? Jadson. Mesmo também, com a porcada, cara, vindo pra cima. Jadson. O Jadson é um cara experiente, sabe o que faz com a bola no pé. E pode oferecer algum perigo, porque ficar só segurando o time do Palmeiras não vai ser legal, não. Tem que ir pra cima também. Olha, então, cara, eu também, se fosse o Carille, optaria por isso, cara. Inclusive o Vilela, aqui, nosso palmeirense aí também da Energia 97, ele tá falando que o Michel Bastos vai jogar. O Vitor Luiz perdeu a chance, mano. É, o Michel Bastos, ele jogou a última partida, acho, do Palmeiras. Tá mal o Vitor Luiz, é? Não morre de amores, não, a torcida do Palmeiras por ele. Mas o Michel também, na lateral, ele não vai, não, né, me Ale? Convence, cara. Imagina o Romero correndo nas costas do Michel Bastos, tem que colocar um cilindro de ar para que o Michel Bastos possa correr, cara. Vai ressuscitar o Michel Bastos. Precisa ver só... É verdade, gente. Precisa ver se o Romero vai tirar aquelas 20 espadas que ele tem na cintura, né? Porque aquilo lá parece que tomou milkshake de concreto, mas vamos ver se vai dar. Não, mas ô Marcão, eu também, falando aí do esquema tático do Corinthians, cara, eu não abriria a mão de jogar com o Jadson, não. O Jadson, esse ano, ele tem sido um dos melhores jogadores do Corinthians, ao lado aí do Rodriguinho, por mais que o Rodriguinho não venha de uma boa partida nessa última que ele fez aí também. Uhum. Mas, na boa, cara, não dá pra abdicar do ataque. Porque quando você respeita demais o adversário, quando você chama o adversário pra cima, ainda mais jogando na tua casa, a chance mesmo de você perder esse jogo é grande. Porque o Palmeiras, ele começar a gostar da partida, ali ferrou. Como é que depois você consegue parar? Como é que você depois consegue explorar contra-ataques? Ainda mais o Corinthians, que não tem hoje um jogo lá na frente pra segurar a bola do jeito que ele conseguia fazer. Ô, mano e ouvinte, qual time vocês acham que vai tomar a iniciativa de sair pro ataque em busca do gol? Em casa, eu acho que vai ser o Corinthians. O Corinthians acho que não vai ficar esperando, não. Mas vai ser um jogo complicado. Eu acho que vai ser um jogo bem aberto, Sombra. O Corinthians, ele possivelmente, pelo estádio, o estádio que vai estar lotado, o Corinthians vai abrir, inclusive, os portões aí na sexta-feira pra galera que quiser acompanhar o treino, que antecede o clássico, aí sexta-feira, 10 horas aí, entrada franca, aí o pessoal não vai pagar nada. Eu acho que o Corinthians, pelo fato de estar jogando em casa, ele vai ir pra cima do Palmeiras, mas ele vai deixar espaço na defesa também. Eu acho que vai ser um jogo bem aberto, cara. Vai ser lá e cá. O que preocupa mais ali é nosso lateral. Esse menino que entrou, capixaba, não tá vindo legal. Então, cara, parece que ele tá recuperado da lesão, né? Ele podia ficar pelo menos mais uma rodada fora. Ô, Marcos e Mano, o Lucas Andrade, ele quer saber se o Cássio tem parcela de culpa na queda de rendimento do Corinthians e se ele ainda tem chances de ir pra Copa. Tá mal o Cássio? Ele teve uma falha, mas eu não acho que é tudo a culpa dele, não. Nesse Você chamou ele de jogo, alface, Marcão. A falha eu achei que foi dele. Alface? Mas e pra Copa também eu não sei. Eu acho um Cássio um grande goleiro... Mas tem muito goleiro bom no Brasil, né? Então, cara, o Cássio, junto com o Neto também, são os dois goleiros aí que o Tite tá avaliando, a menos que ele abra exceção aí pra um terceiro goleiro aí. E o Marcelo Groy, mano? Então, o Marcelo Groy não tá na lista do Tite, não, cara. Ele tava ontem lá, você viu, mano? Sim. Acho que ele tava olhando... Ele foi rir do Grêmio, né? Ele achou que o Grêmio ia tomar um pau. Ele é gremista, trouxa. Ah, é, o Tite corintiano, Marre. Mas o Marcelo Groy, cara, ele não tem sido convocado pelo Tite. E a menos que o Tite abra uma exceção, os dois goleiros que ele tá avaliando aí pra levar junto com o Ederson e com o Alisson é o Cássio e o próprio Neto. Mas aguardemos aí. Enfim, com relação ao Cássio aí, o ouvinte que perguntou, eu acho sim que o Cássio falhou no último gol aí contra o Red Bull. Aquela saída de bola que ele não conseguiu cortar o cruzamento. Tinham três jogadores do Corinthians ali pra marcar um jogador do Red Bull. Pode o Cássio que saiu na bola, o Capixaba cabeceou contra e o Henrique que não conseguiu tirar a bola que pingou dentro do gol. Então ali foi um erro coletivo, mas a maior falha foi do Cássio, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que o Cássio continua vivo aí com a intenção de poder ir pra Copa da Rússia agora no meio do ano. Ah, um goleiro que falha daquele jeito não pode ir pra Copa, mas o Tite tem... Terceiro goleiro, RG. E o Tite tem um carinho especial pelo Cássio. Ele já não seria o meu terceiro goleiro da seleção, nem no ano passado, que ele estava catando muito. Eu acho que o Vanderlei estava melhor que ele. Ah, eu acho que não. Mas, de qualquer forma, o Tite tem uma consideração muito grande por ele. Ah, eu acho que mais consideração. A impressão que dá é que o Cássio não entrou no ritmo ainda. E se levar o Neto, vai ficar parecendo o nepotismo, né? Olha aí, ó. Entendeu? Entendeu? Neto. Ah, cara, mas eu não acho que essa queda de rendimento do Corinthians aí esteja atrelada ao Cássio. Eu também acho que não. Foi pelas mudanças e não foi substituída a altura os que saíram. Não, então, você não pode atrelar o Cássio, a culpa e a responsabilidade do mau futebol do Corinthians. O Corinthians, ele perdeu três jogadores aí que hoje fazem falta, cara, não tem jeito. Então, vamos aguardar aí as peças de reposição. Inclusive, por falar em reposição, ô Marcos, o Corinthians tá contratando o lateral que era do Atlético Paranaense, aí o lateral esquerdo, o Sid Clay. Acompanhou ele o ano passado ou você não chegou a acompanhar os jogos do Atlético? Não, não lembro muito do futebol dele, é bom? É um bom jogador, ele pode jogar até de lateral e quem sabe até um pouco mais avançado, fazendo hoje, segundo às volante, vezes, talvez, né, do Cleison, cara. Aquele menino novo que entrou é bom, meio, hein? Gostei dele. Meio de contenção que jogou no último jogo. Quem foi? Então, eu não sei o nome dele, eu esqueci, ele parece o Christian. Ah, o René Júnior, volante. Bom, hein? Ele vem pra fazer hoje as funções ali que o Camacho fazia o ano passado. Nossa, parece o Christian. Ele lembra assim o cabelo. Tem um jeitinho por causa do cabelo, Rapaz. Mas, ô Marcos, o nosso querido René Júnior, cara, ele vem pra jogar hoje na função aí que o Camacho ocupa ali no campo e o Maicon, talvez. Ele vem pra fazer aquele segundo volante. Apesar de eu enxergar também o René Júnior de primeiro, cara. O René Júnior é um cara que marca muito bem e poderia jogar também no lugar do Gabriel ou quem sabe do Ralf. Um jogador que vai ter essa dupla função aí nesse meio campo na cabeça de área. Mas vamos ver. É um cara que entrou com personalidade. Jogou bem, concordo contigo. Entrou muito bem e eu acho que vai ajudar bem a segurar o meio de campo do Palmeiras. É que ele não vai jogar de titular, né? Os titulares, se ele entrar com dois volantes, vai ser o Gabriel e o Camacho. A escalação que começou Camacho. Contra o Red Bull. Nossa! Beleza! Esse demorou! Que belezinha, hein? Olha a cara de gol contra do Bado. Demorou! Foi pena pra todo lado, hein? Demorou! Pena pra todo lado agora, hein? Fecha aí, maluco! Fecha aí, se segura aí, galera. Volta pro armário! Demorou, mas foi pro tobogã, hein? Tava aparecendo rainha da bateria. Foi pena pra todo lado, hein, velho? Nossa senhora. Eu acho que o Camacho não era Não foi assim que você falou. Fala de novo, Camacho. Fala como você falou. Prefiro mais o René Júnior que o Camacho. Não foi assim, velho. Fala tá chiclete, se revelando, vai. Hein? Ah, você quer os dois, vai. Fala a verdade. Demorou, mas você foi pro tobogã. Bota de macho, safado. Ô, Marcos, um abraço pra você. Obrigado, você já vai ter bastante história aí pra justificar pros seus amigos que estão vindo no estádio 97, né? O nome dele posso mandar mesmo? Só um abraço aí rapidinho? Pode. Qual é o nome dele? Na casa de um grande santista aí, o Mário, vai estar toda a galera, corintianos e palmeirenses assistindo o jogo junto, como tem que ser. Só que eu vou estar no estádio, mas na volta eu passo lá pra zoar por casa. Vai ser zoado, trouxa. Dodô, só pra lembrar, Marcos Fusaro, viu, que deu essa rateada. Deixa eu mandar um bichona. Aí pra aquele disco. O Camacho. Camacho. Agora é Marcos Camacho. E toma cuidado dos caras Fusaro nas suas coisas aí, hein. Quantos ingressos vendeu, mano? Ingressos vendidos aí já pro clássico aí de sábado. Caramba. Vai chegar a 60, mano? Não, o estádio do Corinthians aí cabe 45 mil. Só novo, viu? Não pega fogo. Fala, velhinho. Ele ganhou, amo ele, né? Amo ele. Pra quem? Camacho. Pra quem? Roberta Fanganiello. Hoje é dia de espaguete no molho, hein? Amo ela só se for a mãe, né, dele, né? Então tá bom, Camacho. Valeu! Falou, abraço. Até mais. Tchau. Ai. Poxa. Os caras banca de machão, né? Pô, e agora há pouco aí teve libera, jogo, né? O Atlético de Bilbao e Spartak de Moscou pela Liga Europa. Cara. O pau quebrou de um jeito. Pô, na tá, praça. Virando moda agora? O policial morreu. Só pra vocês terem uma ideia. Madrid? Não, foi em Bilbao. Olha aí, mensagens que vêm através do nosso WhatsApp. Você mandou a gravação aqui pra nós? Então ouve aí, ó. Boa noite, rapaziada do Estádio 97. Aqui é o Luan São Paulino, de Poá. Eu queria saber de vocês aí o que vocês acham. Eu tô querendo Luxemburgo no São Paulo. Pode ser loucura minha, mas eu penso assim. Quem tem demais de futebol? Dorival Júnior ou Luxemburgo? Quem que tem mais história no futebol? Dorival Júnior ou Luxemburgo? Quem que o jogador respeita mais? Dorival Júnior ou Luxemburgo? Então acho que a resposta pra essas perguntas aí é fácil. Entendeu? Nossa então senhora. Vai sair mais barato do que muitos técnicos que tem por aí no mercado. E vai resolver pra gente. O que vocês acham? Abraço, tô sempre na audiência aí. Chupa, mano. Que deitado ele deu no mano. Na opinião então, dele, nossa deveria senhora. Ter ido olha, mundo, o barata. Aí eu te pergunto, essa história do Luxemburgo, esse conhecimento é muito bonito, mas ele ficou até em 2008. De 9 anos pra cá, treinando o time nada. Na China. E passou foi mandado embora. Foi mandado embora. Aí você vai ter Flamengo, Galo, uma Grêmio. Infinidade de times. Esporte. Grêmio, esporte. Nada. Né? Você entendeu? Então tudo isso que você falou é uma verdade até a primeira parte da página 1. Tem uma coisa que marcou um grande momento do Luxemburgo, que pra mim tá entre os três maiores treinadores do futebol brasileiro. Quem são os três? Que eu vi. Eu coloco aí o Tele Santana, o Luxemburgo e o Tite. Já coloco o Tite nessa lista aí. Os três maiores você viu, Alê? No meu modo de entender, foram os três caras que mais me acrescentaram. Filipão não. Cara, o Filipão, eu respeito muito a trajetória dele, absurda. Ele ganhou muita coisa, né, cara? Muito mesmo. Copa do Mundo. Mas assim, eu não consegui o jogo do Filipão. Com a bola parada. Não me agradava tanto. Era um estilo mais defensivo. Era competitivo, né? O Tite também é meio defensivo. Mas você vê aquele a seleção brasileira que agora voltou, não. Quando ele tem mais opções, né? Mesmo no Corinthians, campeão brasileiro, quando ele começou a ter uma folga, o time começou a jogar mais e tal, plasticamente. Agora, assim, uma das marcas da carreira do Luxemburgo sempre foi a resenha. Foi ele entrar na cabeça do jogador, fazer a mente do cara. Faz a cabeça dos caras. Né? Tem relatos, inclusive, que ele ligava para a esposa dos caras, passava, falava, já saiu daqui, já comeu isso, isso, isso, não vai deixar ele comer besteira, ó, ele tem que chegar aí em tanto tempo. E essa conversa, esse negócio de que ele fazia ali na preleção, ia no quarto dos caras para conversar, isso aí já mudou muito, cara. Hoje o jogador... Outro dia ele fez um churrasco lá com a rapaziada do esporte, antes de ser mandado embora. E ali o churrasco hoje em dia dos boleiros é o seguinte, é 5 minutos para marcar com o bagaço no celular... Obrigado. Tchau. Toma um, vai embora. O cara fica sozinho lá, porque os caras não querem mais saber de nada disso. Então mudou muito, e aí ele perde muito também. Não se atualizou. Se você pegar algumas das entrevistas do Luxemburgo, inclusive quando ele comentou a Copa do Mundo, deu uma ontem. Ele é assustador. Os conceitos dele. Ah, ele manja de futebol. Não, mas você vê como ele tá ultrapassado. Ele continua falando do media training. Como ele tá ultrapassado, como ele parou no tempo. Então, por incrível que pareça, embora o Luxemburgo esteja entre os 3 melhores treinadores que eu vi, hoje, para mim, o Dorival tá mais atualizado que ele. Claro. E outra, não vamos esquecer, Ale Oliveira, foi Luxemburgo quem indicou o Wesley para esporte, velho. Meu Deus, isso aí tem que ser lembrado para sempre. Mais mensagens. Boa tarde, moçada. E pensar que há um tempo atrás um dirigente de São Paulo falou que o Palmeiras tinha se apequenado. Só o tempo tá mostrando. Um abraço, Marco de Pirituba. Aliás, bem lembrado. Foi o presidente que foi expulso. Foi o Aidar, né? Parece a voz do Loeblin. Foi o Aidar, Motinha? Foi o Aidar. Rapaz. Vamos lá, mais mensagem. Falou mesmo, é verdade. Pior que falou mesmo, cara. E não foi há muito tempo, não, hein? Não. Que? Faz que? 2, 3 anos? 3 anos? Por aí. Tchau, Fê. Vamos lá, mais uma mensagem. Aí, pessoal do Estádio 97. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o nosso amigo Marcão. Diga. O Marcão, você está na sua casa, que você senta para assistir o jogo do Tricolor, você sente o dedo do treinador? Do Campo Limpo, um abraço. Sente. Responda ao Wagner do Campo Limpo, Marcão. Calma, Marcão, respira, porque a hora que eu estou assistindo o jogo, eu estou do lado da sua irmã. Cadê o cartão? Chama o VAR, chama o VAR. Segue o jogo. Cadê as musiquinhas? Não tem mais nada. Esse cara não manda mais musiquinha. Cunhado, Vieira. É meu cunhado. Oba, os caras não mandam mais musiquinha, não sabe? Musiquinha, põe a 10. Tem musiquinha? 10. Música 10. Vamos ver se o Bayern... Mano, dessa teta não sai leite. Que é isso? Quanto mais você chacoalha, mais o boi fica contente. Menino, mano, dessa teta não sai leite. Quanto mais você chacoalha, mais o boi fica contente. Bom, rapaziada, Rodrigo, São Paulinho de Guarulhos. Excelente, Rodrigo. Acho errado isso, mano. Vou falar a teta que sai leite. Conhece muito bem. Ô, mano, você é um ordenhador de boi? Eu não, mas uma vez o Portuga falou que ele gostava de leite de bode. Leite de bode. Mas teve alguém aqui também, foi comia queijo com leite de jegue. Leite de jegue. Jegue fêmea. O jegão lá. Vamos lá. Sombra, hein? Mais Canadinho. Boa tarde, sou Michael do São Miguel. E aí, Marcão, você não vai falar da dívida do Palmeiras com a Sabesp, não? Opa! Os caras estão devendo água, não? Se fosse o Corinthians, você já tinha falado já, né, ô? Olha. Negativo. Eu deixei isso aí pra Domênico Gato explanar sobre. Falar o quê? Caramba, mas tem um gato lá na Sabesp. Você tá de brincadeira. É verdade, tá devendo uma grana pra Sabesp. Vocês estão de brincadeira que eu vai falar de dívida com a Sabesp. Vocês estão loucos. Mas tá devendo. É verdade, Domênico. Tudo bem, mas vai pagar, vocês estão loucos. Se fosse as galinhas... Se fosse as galinhas lá... Eu tava falando. Aonde saiu isso aí? Me dá a fonte. Todo jornal, pega aí. Todo não, eu li hoje vários e não li. Me dá o então, Afonso. Essa biba aí do meu irmão, me dá não fala nada. Pera só um minuto. Pera só um minuto. Cadê a fonte? É verídica a fonte, eu acho. Vamos lá, vamos lá. Então vamos lá, já que vocês querem destrinchar, fala a fonte. Só um minuto. Aonde saiu que? Vários jornais, o Mota já vai no embalo do outro. Foi todo lugar. O trouxão, para, você usa o Wikipedia. Para, para, você usa o Google como referência. Você usa o Google como referência, o William Vac lá. Ai, ai, ai. O Mota, o William Bonner no William Vac. O William Vac tá na casa da tua véia, é isso? Você tá de brincadeira. O William, o quê? Quer comparar o William Vac com o William Bonner, velho. Mesma coisa, mesma coisa. Ih, mesma coisa é um, carregado, um caminhão carregado de japonês, para. Bom, agora vamos falar de uma coisa... Meu irmão não fala nada agora, mas vamos falar de uma coisa bem bacana. Vamos falar do resort do Estádio 97. Vem aí o resort do Estádio 97. A sua chance de mais uma vez estar ao lado da turma do Estádio 97. E uma surpresa. Esse ano, o resort do Estádio 97... muda de endereço. Sim. O resort vai acontecer no Vale Suíço. Opa! Um lugar sensacional. Aliás, um abraço aí pro Thiago, pra Dalberto, todo o time lá do pessoal do Vale Suíço. É muito bacana. O Vale Suíço, que também fica aqui a poucos quilômetros de São Paulo, pela Fernão Dias. Um lugar maravilhoso. E ó, você que gosta de repente aí do Vale Suíço, lá tem vários tipos de acomodações. Aí sim. Até chalés com lareira, cara. Esse é bom, hein? E como vai ser assim na segunda quinzena de maio, de 18 sim. a 20 de maio, friozinho. Você ainda escolhe aquele friozinho, acende a lareira lá. Aí olha que sim. bacana, hein? Agora sim. É, Vale Suíço é a casa do resort do Estádio 97 em 2018, tá? Mas não para aí não, hein? Porque lá no Vale Suíço tem um lago maravilhoso, bom. Né? Pedalinhos. Bom. Bangalôs em volta do lago. Oh. E o torneio de futebol agora vai ser futebol de campo. Olha, legal. Vamos fazer hein? O futebol de campo. A gente vai ter ainda. Vou deitar. Vai deitar? Vai ficar olhando, né? Eu vou deitar. Isso aí você pode ter certeza olhando, que eu já tô inscrito lá no. É? Não sei o time ainda, mas eu já tô lá, hein? Boa. Quero já ver. Tá lá. Já vai tá lá. Ter deitado concurso, olhando, né? Concurso também de embaixadinha aí. Ah, eu ganhei essa. Boa, ganhei. Boa. Ganhei. Não, e acho que vai rolar lá uma. Estamos para fechar uma clínica de futebol, hein? É louco. E jogo exibição bora. Também. Jogo exibição, vai ser sério. Agora aí a coisa é boa, hein? Ó, a gente vai ter lá vôlei para as mulheres, beach vôlei para as meninas. Vamos fazer o campeonato de beach vôlei entre as mulheres. Muito legal. Vai ser legal demais, tá bom? E o grande, assim, eu acho que um dos maiores diferenciais desse ano do resort do Estádio 97, preste atenção. A gente vai ter um inclusive de bebidas para os nossos ouvintes. Aí não dá. Aí das 10 da manhã às 11 da noite, você não paga nada mais para beber água, sucos, refrigerantes, cervejas nacionais, caipirinhas e caipiroscas. É open bar, né? Né? Olha que animal, das 10 da manhã às 11 da noite. Nós. E ó, e das 11 da manhã às 2 da tarde, petiscos na piscina, petiscos. À vontade. Ale, você curte a caipirosca? Ah, caipirosca, coisa linda. É. Eu e o RG já combinamos. Na porta do bangalô. Você gosta da caipirosca sem o S, né, ou não? Ah, hoje eu... Você sabe que lá no Coisa a gente combinou, eu e o R, né? Lá no Coisa... Na porta do bangalô lá. No resort, né? Vai rolar uma resenha. Vamos ficar que nem cobra de laboratório, curtido no álcool. Que isso? E o petisco ali? Petisco, aquela porção de bunda pra beliscar. Olha, eu já falei pra encrenca, né? Falou, pra a coisa vai alongada. Pegar. Deixa nós sossegados, né? Isso, ela ficar na miúda lá, porque no resort é dia de tomar e comer caipirinha. A encrenca gosta também, né? De virar um copo, né? Gosta. Então, Heleninha Reutemann. Ó, então liga agora. Tem um plantão da Lotus Travel, especialmente durante o Estádio 97 para te atender. Ligue agora, veja condições, você pode parcelar em até 6 vezes no cartão. Para pagamentos à vista, você tem um baita de um desconto, tá? E crianças até 12 anos no apartamento com 2 adultos não pagam. 2 crianças até 12 anos no apartamento com 2 adultos, as crianças não pagam. Ligue já. 28964665. Repita. 28964665. Pode ligar já. Ai, e aí, você vai escolher o quê? O chalé, você vai escolher aquele apartamento, aquela suíte master. O que que você vai escolher pra você ficar com a sua família? Eu ficaria em dúvida. É bacana demais. É melhor correr, tudo bom, velho. Tudo bom, é uma porção de chalé. É melhor correr. Tá... Não fica em dúvida, não. Isso aí. Acabou marcando bobeira, moscando assim, aí. Ó. RG, se eu tivesse que escolher, eu ficaria em dúvida. E diz que a jaula do moto é linda, viu? Tem jaula? Tem até banheiro. Que isso, tem, eu vou ficar com... Olha. Sem malcriamento. ficar com uma família lá dentro, você vai ver só. Ó, liga aí, 28964665. Se você tiver alguma dificuldade agora, porque eu já fiquei sabendo que vocês estão bombando as linhas, não corre, se preocupe, irmão. amanhã, quando chegar de manhã, às 10 da manhã, liga lá no Lotus Travel, 9 da manhã, liga na Lotus Travel. Sim. Também tem um plantão lá de atendimento, tá bom? Mas não deixe pra depois. Não deixe pra depois. Pelo WhatsApp você pode pegar informações através do número 96. Sim. 329. Sim. 96. 329. 7659. Boa. 96. 329. 7659. Boa. Tá bom? Boa. Resort do Estádio 97, temporada 2018. Boa! Parabéns aí a todos da Lotus Travel. Agradecendo também o apoio da Futiliga, a melhor plataforma para amistosos de futebol amador. Cadastre seu time no site futiliga.com.br. Futiliga, 15 anos conectando o futebol. Parabéns. Boa. Agora vamos ao momento sem parar, vamos lá? Vamos lá. Três ouvintes na sequência no momento sem parar. É isso aí, sem parar. Ganhe tempo para viajar, estacionar, aproveite suas férias com Sem Parar. Compre o seu no site semparar.com.br. Sua vida sem parar. Toca, Manco! Manco! Alô! Alô! Quem fala? Fábio, palmeirense de Osasco. Opa, fala aí, ó, Fábio. Nossa, desde o começo do ano, o primeiro que liga palmeirense. Que primeiro? Você tá maluco? Tá maluco? Aqui é confiante, aqui é confiante. Alô, que primeiro? Você tá maluco? Fábio do quê? Ô, Fábio, Fábio do quê? Como é que é o nome? Fábio de Souza, Dudu. Fábio de Souza? Só isso? Isso. Fábio de Souza Teixeira. Teixeira. Vem 10 vezes. Não dá certo. E quantos anos, Fábio? 25. RG. Sim. 2.5 hoje. Esse é o ralado, né, velho? Como assim, ralado, RG? Deixa sensacional. Mas é muito bom. Oh. Até o Alê tá, melhor, olha. É o melhor. Ralado. Gostou, né, Alê? Gostou, aí, ó. Muito bom, muito bom. Né? Captou. Agora aí, vamos ter o jogo aí contra o Corinthians no sabadão, não é verdade? Contra o Marmítias, né? Nossa! Marmítias! Começar a deitar no mano agora. Nossa! Ó, pra ver como aí, você mano? É trouxa, você deve água, ô, nosso cego. Que água, tá falando o quê, ô? Cadê a fonte? Fala a fonte. Da fonte. Ué, falar, se for a fonte, se for essa fonte que eu tô vendo, é um puta boçal. Aí não dá pra acreditar. O cara vem com o blog do Paulinho. Ô, meu Deus do céu, fraco. Não dá, não dá. Aí não dá, desculpa, não dá. Desculpa, mano, aí não dá. Aí não vai dar crédito pra esse trouxa, não. Mas deixa eu falar com ele do Palmeiras aí. Não vai falar desse cara aqui. O time mais sujo da praça é o Corinthians. Peraí, não fui eu que trouxe a informação. Mas pra falar de marmita, esse trouxa do meu irmão, eu? Ele pegou o rodapé do Metrô Sé. Eu tô quieto, o jornal que é divulgado no Metrô Sé. Então, esse Bambi aí, ele que traga notícia completa. Mas Bambi não é, mano, quando vocês estavam devendo aí pra segurança, pra empresa de marmita, empresa de telhado, lugar. Saiu em tudo que é site, velho. Veículo de comunicação. Isso aí. Não pegamos o blogueiro aqui pra ficar dando informação. Não pegou porque a mídia é antes. É ou não é, Domênico? Não pegamos informação de blog de ninguém. A gente não pegou o motoboy, não. Quem trouxe a informação? Quem foi que falou a informação aí? O ouvinte. Não, ouvinte não. Foi um ouvinte aí. Não, foi um ouvinte. Não, foi o... Foi o corneteiro. Foi no corneteiro que saiu. Foi no corneteiro. Não foi a gente, não, mano. Você vê, tá vendo? A gente não usa assim um monte de... Tá dando motoboy. E outra coisa, hein, gente? É bom olhar a data, viu? 2016, então, puta. 2016. Olha, desculpa, hein? 2016? Olha direito a informação. Por isso que eu falo. Vê a informação. Checa de quem é. Checa, pré-checa. Pede desculpa aí. Checa, pré-checa. Teria que pedir desculpa aqui. Ô, Fábio, fala pra ele pedir desculpa pra você agora, Fábio. Mas peraí. O ouvinte que falou. Quem falou foram vocês. Eu não. Eu não fui. Quem falou foi o nosso ouvinte na mensagem do WhatsApp. Ô Sombra, mas o Mano reverberou agora. O Mano reverberou, é verdade. É verdade. É. Uma caixa. Então, quando o Mano fala, a coisa reverbera. O Mano é oco, né? Deixa eu perguntar pra você, meu velho. Você tá gostando desse Palmeiras? Você acha que tá no ideal? Vai estar ainda? O que você tá achando? Dodô, tá no caminho certo. E vai ser a mesma coisa do ano passado. Vai ter um jogo... Vai dar merda. Vai dar merda. Você fala a mesma coisa em 2016, legal. Vai dar merda. Se for igual ano passado, vocês perderam prêmios, cara, velho. Não dá, hein? Tem que ser melhor. 2016. Aí, garoto. Então tá bom. Vai dar merda. É. É, começar com o título paulista, né? Pra começar com a chave de ouro aí. Você acha que dá pra ganhar esse paulista aí? Se bem que o Palmeiras já tá focado na Libertadores, é que a Libertadores. Ah, não vem com desculpinha, né? Tá focado na Libertadores. Não vem com essa historinha. Ano passado foi igual. Se existe título que o Palmeiras tá muito à frente dos outros pra ganhar, é esse. Espera só um minuto. Que os São Paulininhos tá tudo aí? Não, é verdade. É verdade. Se o meu time tivesse excelente, eu ia cantar de galo. Só um minuto. E o que eu falei aqui desde o começo do programa? Você vai falar, não sei. No mínimo dois títulos, amigo. Então não importa. Mas já tá arrumando desculpa que tá na Libertadores. Eu falo com ele, eu tô falando com o Vini, tô falando com você, ô Mané. Ganha aí, ô. Enxerga aí o teu time que tomou a naba ontem aí, ô trouxa. Ganha. Vai ser campeão, vai ser campeão. Do que, ô Mané? Aposto que você quiser que não vai ser. Aposto Mané, que você quiser que o São Paulo não ganha nada esse ano. Seu time tá tão bem estressado. O Domênico tá de cueca apertada. Tá de brincadeira, pô. Nós vamos bater a falar cara. Falar do Verdão, pô. Vamos tá de brincadeira. Ô, Domênico. Os caras numa pendura. A gente não pode falar. No mínimo, louco, campeão tá alagoano louco, a gente vai ser. Vamos bater no CRB e vamos ser campeão alagoano. Vai jogar lá. Ô, velhinho. Campeão alagoano. Você acha que o Borja entra? Espero que ele comece jogando, né? Pra dar uma deitada nas galinhas lá. Ô, louco! Ô, Porquinho, a gente tá em coma ano passado. Viu, o sobrinho da Leiloca? Você tava em coma o ano passado? Eu não sei se você chegou a acompanhar. Em 2016. Que nós fizemos, vocês tomaram uma surra. Em 2016. Em 2016. Em últimas partidas, tomaram três pau. É, em 2016. Então, se fecha aí o porco. Olha, eu não sei o que. Se fecha aí o freguês. Olha, eu não sei o que vai acontecer. É freguês de quem, hein? Eu não sei o que vai acontecer. Só não pode dar empate esse negócio. Não pode. Não o Corinthians ano passado, os dois cantos, hein? O ano passado, o Corinthians ganhou, verdade, ganhou graças a vocês, viu, Mané? Coloca freguês, aparece seu time, ó. Ô, louco! E aí, o Guarani da capital? Pega os três últimos confrontos aí, dá uma olhada, ô nó cego. Até na casa de vocês, nós batemos na cara e fizemos bilu-bilu. Nossa! E fecha aí, ó. Para, mano, você sabe que é o sábado agora... A história vai ser diferente. Eu tô torcendo pra gente não golear vocês. E outra coisa, vou dizer uma coisa pra você. O Lucas Lima é carrasco do teu time, porque no Santos deitava em cima de você. E vai deitar agora. E vou dizer uma coisa. Não faz falta perto da área que o seu goleirinho não pega, não, hein? Lucas Lima vai guardar. Já sonhei que tem gol de falta. Já sonhei. O mão de pau tá no gol. Tá no banco do teu. Quem? Vamos jogar com o Jailson, Mané. Goleirinho que tá com mão de alface, é fácil, não é meu, não, viu? Filho. Ô cidadão, é fácil fazer nome em cima de Novo Horizontino. É fácil fazer nome em cima de Mojimirim. Vocês não conseguem fazer nome em cima de qualquer vocês... Quero ver contra o Corinthians, mas você não cego. Vocês não conseguem fazer nem com esses aí? E digo mais, a porcada por enquanto não perdeu. Toma a naba Paulista, de Santo André, né? Do outro. Ô, produção, grava aí. A porcada não perdeu no Campeonato Paulista, né? Isso. Vai perder sábado. Vai, tá bom. Vai perder sabadão. Guarda aí, produção. Tem tanta coisa guardada. E eu quero ver na segunda-feira você se curvar. Dá eu um não quero papinho não, viu? Ano, inclusive, o Domênico, é Fábio o nome desse porco imundo, né? Isso. Esse coitado na segunda-feira, ele vai se enfiar no buraco que ele mora e não vai aparecer. Agora, você que vai estar com a cara tapa aí, viu, porco? Você vai segurar esse B.O. sozinho, viu? Boa, Fábio, boa. Deita no mano. Ô, Fábio, grande abraço pra você, tudo de bom, obrigado pela audiência, tá bom? Valeu, pessoal. Valeu, abraço. Vocês são impagáveis, valeu. Valeu, cara, muito obrigado. Vamos lá, segundo ouvinte no momento Sem Parar, aproveite suas férias com Sem Parar, ganhe tempo pra viajar e estacionar. Ligue 3003-7367 e compre o seu, sua vida sem parar. Toca Manco! A Manco! Alô? Alô? Quem fala? É, consegui, baralho. Aqui é o Luiz de Guarulhos. Luiz do quê? Luiz Vicente Oliveira de Lima, Dudu. E quantos anos, Luiz? É o marido da voz fina lá. Que marido da voz fina? Não é, não. Sou sim, o marido da Iris. É. Ah, o marido da Iris, é gambá. Corintiano, gambá é o seu fiosco. Só um minuto. Quantos anos você tem, cara? 2.8. RG? 2.8 aí. Quem é que vai ser o Luiz do jogo? Ai, ele já falou hoje, é importante. Eu não lembro o nome do cara, mas já divulgou. Saber, é importante saber isso. Nota 9.8. Olha o puxador, olha o puxador. Puxador, bom, hein? Puxador comeu um Mac e ele ficou. É, agora ficou tá legal. Satisfeito, é, satisfeito. Ficou redondo. Ó, depois desse aqui, cara, caiu é bom, como um hein? Esse, é bom, hein? Esse veio, né? Agora vocês comendo aí o McDonald's hoje. Você viu, mano? Aqui ainda. Ô, mano, só mano, chegou mano, na hora certa, mano. Eles trouxeram pra você, mano. Posso comer o seu? Caramba, isso vai fazer. Ô, louco. Ai, ai. Ah, bota no correio pra ele. É, boa, boa. Amanhã tá aí, manda por CD. Manda mostarda e ketchup. Fala com ele aí, mano. Ô, Luiz, tudo bem? Boa noite. E aí, mano, beleza? De boa aí tudo no bom, Rio? Mano. Oi? De boa aí no Rio? Hoje tá, cara. Ontem choveu que era um diabo. De boa não, só na água, né, velho? Ontem choveu que era um diabo, mas não choveu tão forte quanto a semana passada, não, RG. Semana passada foi praticamente o foi Marca mais. De Noé aqui do eu lado. Eu vi que tava feio. É, coisa, tá feia a coisa. Mas ontem, e principalmente ontem onde bastante. Você mora aí, né, mano? Eu vi a reportagem ontem e falei, caramba, velho, tá feio. O Oeste aqui choveu demais. Mano, mano e Dodô, o árbitro do clássico vai ser o Rafael Claus, tá? Esse aí. Esse maluco é um dos menos pior, cara. Eu não lembro dele, mano, juro por Deus. Apesar dele prejudicar, é um cara que tem um cabelinho meio comprido, assim, um meio mullet, assim. Já sei quem é, o Vieira me mostrou. Ele vive passando a mão na testa, assim, colocando o cabelo pra trás. Mas esse cara, ele gosta de prejudicar o Corinthians. Ele é o menos pior, mas gosta de prejudicar. Vem com desculpinha, hein? Não, ele é um dos menos pior da atualidade mesmo, a RG. O Daronco já foi melhor, hoje o Daronco caiu um pouco. É, o Daronco tá meio devagar. O Rafael Claus aí é um dos menos piores. Mas ô Luizão, sabadão aí tem Corinthians e Palmeiras, cara. O melhor clássico do planeta, hein, mano. O Coringão tá pronto pra pegar o porco? Ah, mano, você tá falando que é de porco. O quê? Não tem o que falar, não, pô. Que? Tem que... Vamos passar o carro? Então não vou nem falar nada. Eu tô ficar falando um monte de coisa. A voz do cara, sua voz tá de choro. Tá chorando antes do jogo começar, mané. Você quer falar o quê? O dia que você tiver uma rádio, você fala o que você quiser. Bata anotando tudo, bata anotando tudo. Ah, o dia que você tiver, você vem aqui e fala. Aí depois, quando acaba o jogo, ele fica fazendo gravaçãozinha. Aí, desculpa, mas o Dodô não está aqui hoje. Esse Luiz é bom, hein? Bom, antes tá vendo bom? É bom, o Luiz é bom. Cara, não, não, puta de um trouxa aí, ó. Trouxa. Trouxa no bom sentido, gente. Ah, mas o... Como é que é trouxa? Ô, Luizão, se você fosse o Carille, cara, pra sábado, você... Não tô aqui, fala com o mano, ô trouxa. Não quero falar com você. Fala com os caras aí. Vem me encher a paciência aqui. Tô jogando aqui. Domênico, tô nem ouvindo você. Domênico. Jogando joguinho aqui. Quero que você sinta. A vitória do Palmeiras tá igual a Valeu, um abraço, tudo de bom. Valeu, abraço, vai, não acabou? Agora, não, acabou. Ah, pensei que acabou. Puta, tá chato pra caramba, vai. Só fala ô, Luiz. Fala do teu time, pô. Ô, Luiz, se você fosse o Carille, cara, pra sábado aí, você escalaria o Jadson ou você entraria com o Camacho aí jogando com dois volantes na cabeça da área ali? Ah, você é louco, mano. Eu recuava o Rodriguinho um pouquinho e colocava o Jadson ali, mano. Ah, mas vou te falar, cara. Se recuar o Rodriguinho, você perde um pouco aí do poder ofensivo. O Rodriguinho é um cara que chega muito ali na frente da área, ele bate Mas o Rodriguinho chega na surpresa ali, pô. Ah, mas eu não sei não. Recuar o Rodriguinho hoje talvez não seja a melhor opção, não. Mas não é mais a melhor opção do que o Camacho? Então, eu não jogaria com o Camacho, velho. Eu acho que tem que manter o Jadson aí. E o Corinthians ele não pode estar tão espaçado como ele tem se mostrado nesse ano. O time do Corinthians está dando muito espaço para o adversário jogar. O ano passado o time do Corinthians era mais compacto, quando um dava o bote, o outro já estava ali na marcação, na sobra ali. Então não tinha muito o que o adversário fazer, não. O Corinthians conseguia tomar a bola com rapidez. Esse ano não tá assim, não, cara. Esse ano o time do Corinthians aí parece que está um pouco desligado. Eu não sei se houve uma... Tudo bem, claro, esses três que saíram, o Guilherme Arana, o Pablo e o Jô, eles fazem muita falta, mas meio time, na boa. Hein, mano? Meio time. O time tá um pouco desligado. Em algumas partidas aí, o time do Corinthians parece que não tá com a intensidade que deveria estar. Mas aí é pegadinha do malandro, pô. A gente fica assim, aí quando pega o Palmeiras, a gente dá uma aproveitada. Então, ano passado foi assim. Ano passado o Palmeiras serviu de divisor de águas pro Corinthians. É, será que esse ano vai ser igual? A gente fica na miúda assim, aí quando chega no jogo que vale, é errar. Pegadinha do malandro. É o quê? É rápido, pegadinha do malandro. Daquele jeito. Ô Luizão, e com relação à lateral esquerda, aí o Corinthians tá trazendo o Sid Clayman. Você acompanhou ele no Atlético Paranaense? Cara, acompanhou bem pouco, hein? Não escalava ele nem no Cartola, cara. Mas ele é bom jogador, hein, cara? Tomara, mano, tomara. Porque o Juninho lá, o Capixaba, acho que ele é de origem de meia, né? A posição de origem dele é meia, né? O Juninho Capixaba? É. Ele não é nada, pra falar a verdade. Ele era esquerdo, era do Bahia lá. Ai, ai. Ô, mano, até não fala assim. Não convenceu. Cara, é tem verdade. Família. Tem família, mano. Se dane a família dele. Mas com todo respeito aí ao Capixaba, mano. O Capixaba aí tá buscando lugar ao sol e tudo mais. Mas no Corinthians é assim, velho. O cara chega já jogando futebol, ou o maluco vai sofrer aí um tempo aí pra conseguir se adaptar, pra ganhar confiança. Mas o momento dele hoje não é bom, cara. Não dá pra lugar ao sol, vai lá pro norte e nordeste. Nossa, ai, ai, ai. Pedrado no mano. Cheio de sol lá, mano. Ali tem. Mas o... Dodô. Valeu, abraço, tudo de bom. Não, valeu, não, valeu. Vamos, terceiro ouvinte. Terceiro ouvinte separado. Na boa. Não, Domênio, calma. Fala aí, Luiz, pra matar, que tá chegando no final, vai. Dodô, você vai gostar, Dodô. Já pode começar a fazer musiquinha de Série B de São Paulo? Vá pro inferno. Pode fazer com a sua mãe. Ah, juiz! Faz com a véia lá, a musiquinha da Série B com ela. Não, hein? Aí, Mota, pão com mortadela. Ah, Mota. Toma um cartão amarelo agora pra você. É, quer mandar abraço pra quem? Vai, Dodô. Manda abraço. Hã? Pelo menos eu tenho mãe. Ai, nossa. Nossa, deu uma porrada no Mota mesmo. Na verdade, todos têm mãe. Umas vivas, outras não. É, mas é triste. Mas todo mundo que nasceu tem que ter uma mãe. Muito triste. Você faz. Pede desculpa. E eu não achei legal você insinuar que a sua mãe é viva e a do Mota é morta. Isso não foi legal. Desculpa, troca. Ficou feio pra você agora. Ah, desliga na cara. Sua cadeira também. Ah, vai de catal. Vamos lá, terceiro ouvinte, no momento sem parar. Aproveite suas férias com sem parar. Ganhe tempo para viajar e estacionar. Ligue 3003-7367 ou acesse semparar.com.br e compre já o seu. Aproveite cada segundo das suas férias, sua vida sem parar. Toca Manco! Manco! Alô! Todo dia é dia de clássico no McDonald's. Caraca, vou garantir a janta já, velho. É, frutuoso. É isso mesmo, Frutuoso. Nossa, aí, ó. Segue o jogo. Salve, rapaziada. E aí, Frutuoso? É nóis, beleza, Mota? Você ligou pra falar só do clássico, é isso? Ah, vai falar do Coringão aí, né, mano? Vamos aí. Mas eu, sinceramente, Domênico e mano, eu acho o Palmeiras favorito, Domênico. Sou realista. Aí, ó, realista. Tá jogando mais bola. A gente tá, em relação ao time do ano passado, a gente não tá jogando a mesma bola. Perdemos o Jô e perdemos o Arana. E, na real, o Palmeiras, eu mesmo jogando em casa, eu acho o Palmeiras levemente favorito. Boa, aí, ó. Cara, eu não sei, favorito. O Frutuoso é um cara bastante coerente. É, consciente, eu vi. Não, eu acho sim, eu acho o Palmeiras... Parcial. Vem jogando bem, mas, assim, o Corinthians não repôs a altura, mano. Pra mim... Como você falou, os caras estavam fraquíssimos, sabe? Eu não sei que o cara, ele tá inventando moda, velho, de te tirar o Jadson. O Jadson volta, né, mano? Pelo amor de Deus. Então, eu espero que ele jogue, cara. A intenção aí é essa, mas o cara, ele tá treinando com dois volantes. A escalação do Corinthians até agora é um mistério, pra falar a verdade. Porque o cara, ele tá treinando aí com alguns jogadores aí, fazendo a função aí do segundo volante. Mas, possivelmente, se ele entrar nesse esquema, o cara que deve jogar do lado do Gabriel vai ser o Camacho. E ele tá testando o Jadson também. Mas a escalação vai ser um mistério até a hora do jogo, cara. Eu espero que jogue o Jadson. Mas, gente, o Frutuoso não tá falando nenhuma idiotice. Ele Olha, tá certinho. Não, realista, o Palmeiras entra como favorito, favorito. Sim. Favorito. E não vai ficar passando pano no Corinthians. Sabe o que eu acho, porque... Frutuoso? Fala aí, Dodô. Sabe o que eu acho engraçado? Esse clássico não tem. Eu acho engraçado. Eu acho que entra como favorito. Fala aí, Dodô. Não, eu concordo com você pelo aspecto do time ser melhor. Elenco. O aspecto elenco, do elenco. Elenco, né, Dodô? Não, alguns assim. Tá na frente. Só um minuto. Tá mais fraco o Corinthians, gente. Tá mais ano passado. Tá mais fraco. Não é isso que eu ia dizer. Eu quero dizer, eu concordo com o ouvinte. Acho que o Palmeiras, ele é favorito por vários fatores. O elenco é melhor. O time é melhor. Investimento. O investimento foi feito melhor. Está melhor no campeonato. Sim, muito melhor, é melhor, está muito melhor. Jogando bola, né? Primeiro lugar, o único fator negativo que vai contra é porque joga fora de casa. Fora de casa. Tá? Mas o Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras até o ano passado, antes do ano passado, o Palmeiras tinha mais vitória que o Corinthians lá. E o contrário também, né, mano? O Corinthians tinha mais vitória na nossa casa. Então, não, assim, ano passado tava empatado, Domênico, Acho que o Corinthians hoje ele tem 3 vitórias na Arena Corinthians e o Palmeiras tem 2. Porque, então, mas do ano passado, até o ano passado tava empatado, é isso que eu tô falando. Ah, sim. Entendeu, mano? Então, o aspecto de casa no Palmeiras e Corinthians não está interferindo. Entendi. Não está interferindo. O Santos foi, o ano passado, foi a primeira vez que ganhou no Palmeiras. Sim. Na nossa casa, na arena, né? O São Paulo nunca ganhou. Já o Corinthians, não. O Corinthians ganhou, acho que 2 ou 3, né, mano? Ganhou lá. Então, assim, o Corinthians na arena, Palmeiras... O Corinthians tem 3 vitórias não, contra não, duas não. Do Palmeiras. Na nossa na, arena. No campo do Palmeiras, tem, o Corinthians tem 2 vitórias contra 1 do Palmeiras. É, jogou menos. Então, ô, mano, nesse aspecto, só pra concluir essa parte... Beleza. De que eu não acho, sabe, demérito falar que um é favorito. E não acho, inclusive, os jogadores do Palmeiras, por exemplo, Marcos Rocha... Falou que jogou a responsabilidade pro Corinthians. Faz parte, eu entendo que faz parte. Faz parte do mas, jogo. Mas, Ale, por que o jogador nunca fala que ele é favorito? Ah, porque depois o cara, o adversário... Porque o outro vai falar, tá falando, é isso? É, pô, não dá arma pro adversário. Usar como arma, você acha, entendeu? Que isso é uma arma? Pra não colar no vestiário, falar, né, a declaração. Falar que é favorito, não significa que vai vencer o jogo. Dodô, hoje em dia, o jogador... Tudo ele, é mimimi, então? É, ele é treinado pra não falar nada. Se ele falou alguma coisa, deu errado. O treino dele com, estranho, né? Com o assessor dele. Ele é treinado pra não dizer nada. Eles pedem pra eles não falarem. Então. É, tudo eles vão treinar. Isso aí eles treinam pra não falar nada, pra não dar arma, pra não dar motivo pro... pro... Senão o cara vai pro vestiário e usa isso. É, entendeu? Mas eu acho que não é isso que vai fazer a diferença. Mas se o cara vem, que melhor, além, vamos ganhar. Então pergunta pro cara, quem é favorito pra você, Marcos Rocha? Se ele vira e fala assim, olha, por todos esses motivos, aspectos de investimento, o Palmeiras eu acho que ele é favorito. Porém... É na casa do adversário, não significa que nós vamos vencer o jogo. Concordo com você. E se ele falar esse raciocínio, os caras vão usar pra quê? Ah, vou falar, tá vendo? Ó, vão desvirtuar um pouco. Ah, o Marcos Rocha falou que. Só usa uma parte do que ele falou. Só usa uma parte do que ele falou, Domênico. É, não adianta, não tem jeito. O Mano podia servir pra fazer isso, né? Que fica cortando frases, yeah, né? Ele faz. O Mano, ele gosta desse tipo de coisa, né? O Mano, já vi. É jogador, advogado, cara, né? Coisa é, tem a favor, tem duas partes aí que eu acho que tem que ser levadas em consideração, Sombra, na boa. Que o futebol tá chato pra cacete, porque agora hoje ninguém vai falar nada porque gera mimimi, é fato. Mas eu acho que o jogador, ele tá em cima de uma linha muito tênue do que é a zoeira e o que é a falta de respeito. Porque muitas vezes a galera que tá fazendo a atitude, ela entende como zoeira. E a galera que tá recebendo, entende como falta de respeito. Então é uma linha muito tênue que você não sabe até onde você pode ir para não ofender o rival. É. Mas que hoje qualquer coisa que é dita, ah, você acha que o Palmeiras é favorito? O cara, não, imagina, é o Corinthians, não, eles estão jogando na casa dele. Dá a impressão que é uma provocação que tá xingando a mãe. É verdade. Eu concordo com o Mano. Sabe, isso daí é acaba um medo, até perdendo, né? Um pouco a graça. Mas do clássico, Domênico. Mimimi demais, né, Domênico? Eu acho, é isso que eu queria dizer. Muito mimimi. Eu acho, juro por Deus. Você vê, ele torce o cabelinho. Se o Lucas Lima falasse que o Palmeiras era favorito, ia cair o mundo na cabeça dele. É verdade. Ô, Fruta. Ele foi malandro ali. Ô, Fruta, um abraço pra você. Peraí, mandar um abraço aí, galera. Ô, Mano, eu quero que você não mande um abraço. Tem um brother meu, mano, o cara chama Regis. O cara defende o Casim, mano, como é que pode? O cara defende o Casim. É Casim, mano. Tomar um couro, ô, Regis. Mano, não mande um abraço pro cara. E eu mando um abraço pra galera, pro Alemão e pro Léo. É. Pro Leonardo e pro Regis de novo. Macho, e pra toda a galera do Rancho Urbano. Só ô, Sombra, como é que é o nome da bateria aí? Que é novo, não. Eu não lembrei. Não é nome da bateria. Deixa eu explicar. Nome da bateria. Mocidade. Deixa eu explicar. Baterias. Nome da bateria. É o nome da rede de lojas. É a Furiosa. De samba, né? É a Furiosa. O nome frutuoso. Da rede de lojas chama Bateria Zero Quilômetro. Entendeu? Nossa, é, eu ia falar bateria nota 10. Então, na Bateria Zero Quilômetro, que é uma rede de lojas, é onde você encontra a bateria certa para o seu carro. Bateria Zero Quilômetro, aonde você encontra a bateria certa para o seu carro. Aí você ganha o kit das baterias Zero Quilômetro, entendeu? Beleza. Da rede de lojas Bateria Zero Quilômetro. RG! Fala, velhinho. Vamos tomar pinga na faixa com nós. Vamos lá, RG. Vamos marcar, velho. Rancho Urbano, joga aí. Vamos pinga. Lá, vai fazer merchan. Não, abraço, galera. Valeu, tchau. Vai, Corinthians, é nóis, mano. Aposto que esses caras desse tal junto. De Rancho das Couves aí, não sei o que lá, dá uma grana pra ele ligar aqui e falar. Deus, deve dar uma grana esse cara. Esse cara deve estar rico às custas do estádio 97. Deve estar rico esse frutuoso. Muito rico. É o Rancho das Couves aí. Só de prêmio que ele já vendeu? Ah, tá louco. Pegar os prêmios que ele esse foi o momento sem parar. E aí, se programando pra não perder tempo e aproveitar cada segundo da sua vida? Pra você aproveitar mais o passeio com as crianças, chega logo no cinema, então vai de sem parar. É sem parar pra estacionar, sem parar pra viajar. Não se preocupe mais com tickets de estacionamento, em contar moedas pra passar no pedágio. Curta a sua vida sem parar. Ligue 3003-7367 e compre já o seu. Você não... Ah, o telefone é muito simples, hein? Fácil de guardar. 3003 7367. Repita. Você, 3003-7367. E você vai receber em casa, sem custo, sua vida sem parar. Boa. Olha aqui, tem mensagens aqui. Manda. O Renan Silva. Avisa ao Gambazinho que quando eles nasceram em 90, o Palmeiras já era multicampeão brasileiro. Rapaz, desnecessário, tanta agressividade. Em 1910, aí o Suíno. E nunca dependeu de nenhuma empresa aí, que inclusive quebrou pra fazer sucesso, não, tá? Como não? O Cauê Xavier. Nossa, que ouvinte bobo. Fala isso da mãe do Mota. Até o Mota merece respeito. Que isso? Mota, coitado do Mota. Pô, não, você não pode ler um e-mail desse, pô. Você desculpa, calou, eu devia isso, ter evitado, né, Não foi possível. Não passou pela triagem. É, foi assim. Foi de sopetão. Triagem. Tudo isso vai voltar pra vocês, tá? Ah, esse ódio de vocês. O Everton Menon. Everton. Mano e Marcão podem dar as mãos e torcer contra o Palmeiras. Os caras estão procurando pelo em ovo. Oh. É. Ah, eles adoram procurar pelo em ovo, né? Marcão gosta, Marcão. Os dois adoram. Eles ficam procurando, eles ficam na bolinha chinesa até achar. Olha, impressionante. Não tem absolutamente nada contra os porcos. Aliás, eu falei que vai ser 1-0 pro Palmeiras, pra ver meu irmão cantando o hino. Não, você tem esse desejo, legal, de legal, Domênico, vai. Não, mano. Você é legal, mano. Não, agora vamos fazer enquete aqui. Enquete. Ali, Oliveira, quem que você acha mais legal ver cantando o hino do rival? Me agrada um pouco mais a tonalidade da voz de Domênico Gato. É. Não, mas é o tom da voz. É o tom, é legal, lógico. É um tom, sabe, que me arrepia um pouco. Vieira, você. Ah, vai ser engraçado, mano. Mano, mais engraçado. Lógico que é mais engraçado. Tá certo, RG número 2. Mano. Boa, RG. Mano. Eu voto Domênico, porque assim... 2-2. Domênico tem uma voz mais bonita. Aveludada. Mais aveludada. Então se é pra cantar, que cante uma voz bonita. Mano tem uma voz bonita. Você não tá aquele veludo verde, é. E você tem essa boquinha de veludo gostosa. É, Domênico não faz. Aquela semi-camurça. Isso, que sabe? E você, Motinha? Ah, Domênico. Domênico 3-2. Senhor vendidinho, hein? E você, Marcão? Dorival, beleza. Você falou fica Dorival? Ele é traíra mesmo. Olha. Você falou fica Dorival. Mas fica Dorival, porque eu acho que ele tem que trabalhar. Rapaz, você não gosta do cara. Não é pelo motivo de outro qualquer. Você, Marcão. Tem que ser o Mano cantando. Ah, empatou. Empatou. Pera, mas eu voto pro Mano. Então ele empatou. Ele vota pra você. Ele vota pra você. Empatou. Ah, o Bar não quer falar. Mas o Bar é corintiano. Não, o Bar não vale, o Bar é corintiano. Do mesmo jeito que empatou a nossa opinião aqui, pode ser que o jogo empate e nenhum dos dois cante. Já pensou? Eu tô te falando. O pode acontecer tudo, menos o empate nesse jogo. Não, mas se empatar e os dois cantar o som? E se possível? O Palmeiras canta do Corinthians. Vai empatar, nós vamos ganhar dos caras. Eu acho que esse jogo não dá empate, não. Não, e mais legal, se houver uma goleada. Aí acaba. É o ápice do estádio do Corinthians. É o ápice. Eu vou dormir aqui. Quer que a gente goleia? Já pensou? Não, eu quero que qualquer um goleie. Não, você tem que falar. Não, qualquer um. Aí a gente tem que começar a empatar. 4 horas da tarde. Pra dar tempo. Pra dar tempo. Do chororô do Domênico, tal. Quem que é Domênico? Tá maluco? E sem contar o seguinte, se tiver goleada pra ambos, pra qualquer um dos lados, o Bar vai vir no domingo pra fazer o replay, velho. Ele vai ficar umas 6 horas achando o replay, velho. O Fábio e Hugo. Hugo. Tricolor contratar o Lucha... Ele coloca como hipótese, né? É a comprovação da decadência. Clube e técnico ultrapassados. Fico triste pelo meu tricolor. Tá certo. O Jefferson Luiz de Brito. Corinthians já começou a investir. Contratou o Sid Clay para poder deixar 6 milhões de reais no banco. Andrés entrou e nada mudou. Tá certo. Agora vamos falar de onde você pode empenhar bem o seu dinheiro em caso de necessidade de trocar a bateria do seu carro. Opa. Não é não, Vieira? É isso aí, Sombra. Agora eu vou falar com você sobre as baterias zero quilômetro. É uma distribuidora com 60 anos especializada no mercado de baterias, onde você encontra só as melhores marcas. Precisa de bateria para carro? Sim. Tem. Caminhão? Sim. Tem. Moto? Sim. Tem também. Tem até para no break. São 8 lojas espalhadas pela Grande São Paulo e ainda tem uma loja em São José dos Campos. Corre lá e faz uma manutenção preventiva na bateria do seu carro totalmente de graça. Anota aí o telefone. 3197-0266. Repita. 3197-0266. Ou acesse o site www.baterias0km.com.br. Lembrando que se você ligar aqui no Estádio 97 e disser Bateria zero quilômetro, onde você encontra a bateria certa para o seu carro. Sim. Você ganha na hora um kit das baterias zero quilômetro, que nem ganhou o Frutuoso, viu, Sombra? O Frutuoso levou. E eu quero mandar um abraço pro Valmir, da loja... da abraçador, hein? É, então, o Valmir da loja, né? Ele é da loja ali da bateria zero quilômetro, lá da Guarapiranga, na Avenida Atlântica 1244. É. Domênico, adivinha pra que ele torce, Domênico? Verdão. Parmeira, Domênico. Me ligou hoje, falou assim, vai ser 3-1. 3-1? E por que esse preconceito? O quê? Só tem Palmeiras. Você só mandou um abraço pro Valmir e pro Val 500, nada. Nada, olha aí, ó. Chupa, Lê. Acho que aí é pra terminar, né? Terminar? Não, mas foi uma jogada que ninguém esperava. Ninguém esperava. Não, aí é pra terminar com chave de ouro. Isso aí foi muito boa. Foi muito boa. Muito bem. Tá mesmo. Pra acabar, né? Estádio 97 também no oferecimento de tinta Suvinil. Suvinil piso, altíssima resistência comprovada. O Igor Mendonça diz aqui, ouvi que nas Alamedas do Tricolor o nome do Leonardo ganhou força, principalmente por ter bons contatos com o Raí e Ricardo Rocha. Ah, se eu não me engano, até o Leonardo e o Raí são sócios na Fundação Gol de Letra, né? Sim. Mas o Leonardo... Para, ele não quer. O Leonardo gosta, não. Volta, Brasil. Não volta mais, não. A mulher dele gosta de lá. O Leonardo, a mulher, a esposa dele, não sei se são casados ainda, mas... Que me consta, era uma jornalista francesa. Sim, bem situada. E outra coisa, né? Se Leonardo da Vinci, por que é que eu não posso dar dois? Se Leonardo da Vinci, por que é que eu não posso dar dois? Bezerra da Silva não tá dando nenhum, senhor. Bezerra da Silva, Domênico. Bezerra é legal. É. Muito bem. Qual a música que você mais gosta do Bezerra da Silva, Domênico? Vou apertar, mas não vou acender agora. Vou apertar, mas não vou acender agora. Eu sabia que você segura malandro. Não tem uma também que foi num pagode na casa do Gago? É. Fui no pagode na casa do Gago. E o dono do Outro do Bezerra da Silva, que era homenagem ao Vieira. Aquela malandro é malandro, mané, mané. Pode crer que é. Malandro é malandro. E aquela do Camarão? Assassinaram o Camarão. Originais do samba. Originais do samba. Grupo do Mussum, pô. Muito bem. Eu conheço, fio. Ah, olha aí. Domênico é o verdadeiro sanguista. Conheço, rapaz. Se gritar, pega ladrão. Conheço. Aí tá muito mal. Se gritar, pega ladrão. No final do estádio 97. Amanhã às 5h30 estaremos de volta. Boa. Marcão, que eu estou vendo que você está com um papelucho. Aqui, ó, Sombra, um abraço pro Matheus, que é torcedor da Portuguesa aí, ó. Nossa, aí. Ó, um abraço pro Domênico Leci Brandão aí, que sabe tudo de samba. Sabe tudo. Domênico Leci Brandão. Ah, o Domênico é uma mistura de Leci Brandão e Jorge Aragão. Não, eu de samba não manjo sapato muito, mas... caramelo. Mas gente, samba é legal. Samba, samba, samba é bom. Agora, ó, Ele tem até aquele sapa samba. O Domênico é o inventor do sapa samba. Comercial sensacional, velho. Mas quero mandar um abraço aí pro Léo, pra Vanessa, de Elvira Filmes. É, saiu um filme hoje muito legal, fala do Estádio 97, fala da Energia 97, pro pessoal, a terceira temporada que saiu lá do Ouço Vozes do Clube da Voz, que ficou bem legal, viu? Boa, Dudu. Se puder, você viu que eu fui aceito no Clube da Voz? Você viu? Você? No Clube da Voz? É o Clube da Voz ruim. Foi aceito. Foi aceito o quê? É a mesma coisa que o Zico não ganhou a Copa do Mundo. Azar da Copa do Mundo. Azar da Copa do Mundo. Azar do Clube da Voz. Que não tem o Sombra, é isso? É lógico. Cara, é uma salvação. Você tá também. O vídeo tá na minha fanpage. Acessem e assistam. Cuidado pra não engasgar, hein, Ale? Estádio 97 volta amanhã às 5h30. Como é gostoso fazer esse programa. Eu vou falar um negócio pra vocês. Isso é terapia. Eu vou falar um negócio pra vocês. Ele tá na sua melhor fase. É, eu não sei, cara, mas assim, pô, em 19 anos de programa, eu vou te falar uma coisa. Eu nunca estive tão feliz fazendo Estádio 97. Bom, muito bom, muito bom. Tá muito legal, tá muito legal. Leve. Pra mim, esse é o melhor ano aí que eu participo. Esse esse ali é um xarope, velho. É um doente. Valeu, gente, um abraço. Valeu. Boa noite pra vocês. Tchau, mano. Valeu. Boa, mano, até amanhã. Estádio 97 volta amanhã, oferecimento clássico do dia, McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Quinta-feira é dia de Cheddar McMelt. E amanhã, quarteirão por apenas R$8. Aproveite. E a Manco, sem dor de cabeça na obra, use a Manco, a marca da inovação. A Manco. Tchau. Money. Daqui a pouco, o Primo Rico com o Thiago Nigro na Energia 97.

Night Sessions. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night Sessions. Fala aí, São Paulo, todo mundo ligado no Energia 97, começando mais um Night Sessions, é o fino da House Music, hoje, quinta-feira à noite, é a vez dele, hein? Lucas Borchar na área, fala Lucas. Caramba, meu, que saudade. Feliz ano novo. E aí? Feliz ano novo, feliz tudo aí pra todo mundo. Caramba, como eu senti falta de vocês. Bom ver você aqui de novo, Lucas. Bom, muito obrigado. Aproveitei que nesse meio período aí que a gente ficou um pouco ausente, digamos assim, ao vivo, né? Dessa maneira gostosa, sim, e maravilhosa que é tocar pra vocês. Carne e osso. É, exato. Eu fiz uma pesquisa aí ultimamente com muita influência de disco, música soul, R&B, misturado, obviamente, com house music. Então, hoje a gente vai escutar todas essas influências. Boa! Lucas Bochar na área aqui no Night Sessions. Começou, hein? O fino da house music. House music. Night Sessions. Night Sessions.